39 minutos. Neto vai pra bola, cobra a falta, abriu lá na ponta esquerda. Arrancou o Timão, Paulo Sérgio dominou. Levou pra linha de fundo, tem uma sua frente, tenta a pinta, balança o corpo, vem pro meio, cruzou o rasteiro. Tupã, vacilou, Neto pro gol! É a festa da massa corintiana! É Neto que toca profundo no gol! Corinthians! Corinthians acha o segundo gol numa virada que pode ser histórica no Pacaembu! Neto! Neto! Apareceu na ponta direita e enfiou para o barbante da saída de Carlos! Na marca dos 40 minutos da etapa final de jogo, Neto! Outra vez o atacante Neto! A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais um programa para vocês. Hoje é um programa também que ele vai vir aí carregado com muito ensinamento, muito aprendizado. E hoje é um programa muito importante que a gente está trazendo aí para vocês. Hoje nós vamos trazer uma história de imigração. Muitos ouvintes pedem aí esse tipo de assunto e que tem desfechos aí perigosos. Hoje nós vamos trazer aí. Você quer se identificar? Você quer falar seu nome? Claro, Hernani. Primeiro, olá, ouvintes. Meu nome é Igor Lima, né? Eu tenho um canal aqui nos Estados Unidos e eu falo um pouco sobre a vida aqui. Ah, então eu vou deixar o seu link aí do seu canal na descrição pro pessoal conhecer. Lá você dá muitas. Você dá boas dicas, inclusive, ô Igor. Cara, eu costumo falar a realidade, né? Porque o que eu vejo muito no YouTube é que, tipo assim, muita gente fala, você tem que fazer daquele jeito, mas ele nunca chega ao ponto. O que é que eu tenho que fazer de fato para poder fazer, para poder chegar até aí? O que fazer para sair do Brasil e conseguir chegar até aqui e concluir seus objetivos, seja lá quais eles forem? Porque é um tabu ainda para muita gente falar isso abertamente no YouTube, por medo, receio, sei lá, qualquer motivo assim. Você então, sabe que tem algumas histórias engraçadas. Teve uma vez que eu tava jogando um jogo antigo pra caralho, ainda existe ainda, Ultima Online. Tava jogando, isso não vai muito tempo não, meu amigo. Essa história aí que eu vou contar pra você é 2017. Aí tá jogando Ultima Online, aí apareceu um rapaz falando assim pra mim, que tava com cara de ser golpe, cara. Mas tava certinho pra ser golpe. Apareceu um cara falando aqui. Ele tá morando nos Estados Unidos e que ele tem muito ticano, muito mexicano que mora aí, que não fala nada de inglês, mas nada. E, muito comum. E aí falou que os ticanos precisavam tirar carteira e tudo, e os americanos não conseguiam ter acesso a esse povo pra ajudar eles a tirar carteira. Que aí era pra eu do Brasil aqui ligar. Usando o... Ele tinha um aplicativo que você liga do seu... Eu nunca vi isso na vida. Você liga do computador pro telefone fixo ou celular das pessoas. Aí era pra ligar pra celular ou pra telefone fixo do povo aí na gringa aí nos Estados Unidos e convencer os ticanos a tirar carteira. Que cada carteira que eu vendia, eu ganhava um tanto lá. Só que o negócio não vingou porque eu não sei falar espanhol. Aí fodeu de vez. Porra, aí... Mas, ô Igor, eu falei com 3 ticanos, cara. Um deles era uma senhorinha, aí eu tentei enrolando, né, falando assim... Hola, hola, yo quiero ajudar a tirar la licencia. Aí, mas não rolou, cara. Mas tava com cara de ser golpe e foi uma parada real, cara. O cara... Eu achei que era migué e o cara realmente tava pagando. Mas depois dessa história trash que eu te contei... vamos começar bem no começo, Igor. Aqui os ouvintes gostam muito das histórias bem contadas, desde o comecinho. Como é que foi... Você pode falar de... Não cita nome de cidade, não, mas... de qual região que você nasceu aqui no Brasil? Como é que é a sua história começa aqui no Brasil? Não, posso contar a cidade sem problema nenhum, Hernani. Até porque a grande capital, Rio de Janeiro, capital, né? Que eu nasci e criado no Rio de Janeiro. Opa! Já nasceu com a malandragem. Já nasci. Com os pais nordestinos, então equipara-se um pouco, né? E eu fui nascido e criado no Rio de Janeiro. Antes que alguém me pergunte, que com certeza o Hernani vai falar isso aí, eu não sou boy, porque eu vim de favela, eu vim de uma favela meia braba. Era? Era. Meus pais estão lá até hoje. É uma favela meia braba, eu não vou falar aqui a favela. Você, né, torcia pra qual time, ou você não gostava de futebol? Eu não gostava de futebol, mas eu sou vascaíno. Ah, vascaíno. Bah, sofredor, fazer o quê, né? Você chegou aí nos jogos ou não? Cara, meu pai sempre quis me levar no Maracanã pra ver um jogo do Vasco, mas isso daí quando eu era pequeno, né? Depois de um certo tempo, a minha família era muito pobre. Na época ele não tinha grana, e depois quando ele começou a ter grana, começou a juntar dinheiro, começou a ficar muito violento pra levar uma criança pequena pro Maracanã. Ah, aí ele acabou deixando quieto. O Rio de Janeiro é muito bom, cara. Agora a questão da violência é o que ferra aquela cidade. Mas vamos supor assim, você considera que, apesar das dificuldades, sua infância foi uma infância boa? Muito boa, muito boa. Se divertiu? Eu tenho... Sim, bastante. Bastante porque, na época, deu pra me divertir bastante, porque na época o morro era dominado pelo Comando Vermelho. Depois de um tempo entrou a milícia, bem naquela época do filme, do Tropa de Elite e tal, né, nessa época. E aí o morro ficou um pouco mais seguro, ficou um pouco mais tranquilo e as mães ficaram melhor, tipo, as mães começaram a deixar mais as crianças saírem pelo morro, e antigamente quase isso não, justamente porque não queria, né, ainda a mãe nordestina ver aquela coisa ali, não achava normal deixar o filho vendo aquilo ali o tempo todo, então foi muito bom a minha infância inteira. Jogou bola? Bastante, bola, todas essas coisas aí que todo mundo faz, bastante na infância. E aí você, a família, a sua família é uma família boa, assim, mãe, pai, tudo certo? Eu tenho a mãe, pai e a minha irmã, toda a família estruturada até hoje, né, a minha mãe uma pessoa maravilhosa, meu pai, aqueles paraíba trabalhador que faz tudo, então amo os dois de paixão, minha irmã também. E minha irmã mais nova, tem uma irmã mais nova, né? Então a família nunca foi um problema pra mim. A família sempre foi estruturada, apesar de serem todo mundo ser pobre e tal. Mas por morar no morro, a sua irmã não desandou, não? Com namoro, essas coisas? Não. Pior que não. A minha irmã, ela. A gente morou no morro o tempo todo, mas ela sempre via com não é porque é minha irmã, não, mas ela via com nojo os caras. As garotas, como eles se importavam, e nunca a gente se desviou, não. Nem ela e nem eu, né? Porque mesmo com milícia, depois de um tempo saiu milícia, entrou a bandidagem de novo, a gente via aquela coisa, mas tipo assim, não se enfiava lá não, entendeu? É porque é bem aquele negócio, né, cara? Tem famílias que, tipo assim, as meninas vão, os filhos vão, tal, o jovem quer aquela coisa ali. Só que tem alguns que, cara, não vai, entendeu? Vê aquilo ali e fala, é isso aí que eu não quero chegar perto. Perto eu não quero chegar. E foi o nosso caso. Nem eu, nem minha irmã, a gente não chegava perto daquela coisa ali, entendeu? Tá, aí, questão de droga, como é que foi? Você conseguiu se manter longe das drogas, crime? Você conseguiu ficar fora disso aí? Muito longe, muito longe, totalmente longe, porque na minha época, né, nunca nem fumei banza, cara, pra você ter ideia de como... Você nem provou banza? Porra, cara, como eu sou trouxa, Não, mas aí... Mas como é que como é que você fez pra se manter fora de tudo isso aí? A sua mãe ficava no pé? O que que era? Não, minha mãe não ficava no pé. Minha mãe só simplesmente falava aí, olha, você não deve fazer esse tipo de coisa. E eu simplesmente não fazia, porque eu via, por algum motivo, Hernani, eu via, tipo assim, os outros caras, os caras, eles não fazem as coisas, não, vou fazer só um pouquinho, só pra aproveitar, experimentar, não. Os caras são tudo malucos, os caras quer entrar até o último nível, entendeu? Eles acham que tem que zoar o máximo possível, tem que fumar o máximo possível, cheirar o máximo possível, sim, curtir o máximo possível. E não é assim a vida, cara. Você tem que ter harmonia nas coisas. Então, eu vi essa parada aí, eu falava, ó, não quero essa parada pra mim e tal. Eu fui muito como, seguindo, né, a tradição da família nordestina, beber. E bebida quente, cana. Bebi muita cana. Ô, pinguinha. Bebia bastante, ficava louco. Ia pra baile funk, só bebia. Que massa, funk, cara, sério? Sério? Você ia pro baile? Eu ia pra baile funk lá, pá, não sei o quê. E vendia porcaria lá e tal, mas eu só bebia. Voltava bebinho pra casa. E na época eu tava namorando, não pegava mulher nenhuma, assim, também a mulher era tudo feia. Mulher era tudo feia. Minha namorada na época era linda, não pegava mulher nenhuma. Ia pro baile, enchia a minha cara e pronto, não dava nada. Tá tudo certo. E aí, tá tudo certo. E aí eu vi os caras que faziam a mesma coisa que eu fazia, os caras se enfiavam de droga, pegavam aquela vagabunda de morro, imunda, aí pegava a doença, então engravidava essas mulheres. E aí os caras... Tipo assim, eu fazia as mesmas coisas que os caras faziam, só que os caras passavam do limite que eu não passava. E aí, entendeu? No outro dia vem tudo aquela ressaca de pó, que é horrível. É terrível. Você teve colegas, amigos de escola que desandaram? O que você tem pra contar assim um pouco dessa... Você ficou sabendo de amigo que foi pra droga? Se eu for contar de todos aí, eu acho que tem uns 20 caras que hoje estão debaixo da terra mortos por causa... Ou de drogas ou de bala. Nossa, sério? Tudo isso, Igor? Sem exagero? Não, sem exagero. Assim, da escola que eu estudava, com certeza tem uns amigos meus que estão ouvindo aqui o programa, né? Que eles vão, acho que eles vão até lembrar mais do que 20. De pessoas que entraram ou no tráfico, ou entraram na milícia, ou fizeram outras merdas, roubos, esse tipo de coisa assim, foram mortos, estão presos. Tem gente... que tem acho que uns 5 caras no meu Instagram, no meu Facebook, tem uns 5 que estão mortos e tem mais uns 3 que estão presos. Nossa, mãe. Entendeu? E tem uns 2 que saíram que hoje estão no Comando Vermelho, lá traficando, lá posta histórico, arma e o caralho. Que isso, cara? Tá desse jeito? Eu tô falando sério, e não é só os caras que estão na rua, não. Os caras que estão dentro do presídio postam stories dentro do presídio. Que zona, cara. Sim. Postam stories lá dentro do presídio e tá, tal, não sei o quê. Aí no dia, eu lembro até hoje, um dia um cara foi liberto, né, do presídio, aí, tipo assim, ele postando story, ele saindo do presídio, daqui a pouco deu umas 12 horas ele lá no morro com um fuzil. Ô, burro! Foi rápido, hein? Mas, o Igor, com relação a sua adolescência e tal, aí você, tá, a sua infância falou que foi bacana, e a adolescência foi saudável também, foi bacana? Foi muito bom, a adolescência foi muito bom, porque na adolescência, aí entra a questão, eu não desandei também muito, porque boa parte da minha adolescência eu passei namorando, né? Eu namorei uma garota muito legal por 5 anos, né? E beleza, a gente ficou namorando e tal. Então eu sempre... E era uma garota bacana, também de família paraíba, né? De família nordestina. Então a garota era super gente boa, super bacana. E a gente morava junto na mesma favela. Ela morava umas 2 ruas acima da minha, né? 2 ruas depois, ela morava em cima da minha. E daqui a pouco essa garota vai voltar. essa menina aí vai voltar no, na história, no final. Guarda essas duas ruas aí em cima que você vai se lembrar. Certo. Aí, essa foi basicamente a minha adolescência, foi namorando essa menina, foi uma coisa incrível. E depois, acho que em 2015, essa menina terminou comigo. Eu fiquei mal, porque foi, era a primeira namoradinha. Fiquei mal, fiquei bad, chateado e tal. Mas terminou por quê? E aí, a gente já tava 5 anos junto. E eu acho que, tipo assim, ela enjoou de mim. Desgastou? Basicamente, desgastou. Passou-se o tempo. Era o primeiro namorado de ambos. E aí, foi aquele negócio de, tipo, foi desgastando. Ela chegou pra mim e falou, olha, Igor, eu queria muito continuar contigo, mas eu acho que eu não te amo mais. E eu vou seguir meu próprio caminho. Aí eu fiquei triste, pá, não sei o quê. Não sabia lidar nisso muito bem, porque eu era novo ainda. E aí, em 2015, né, eu tava numa situação que, tipo assim, eu não sabia que norte que eu ia dar pra minha vida. Eu tinha largado a escola, eu tava trabalhando de vigia noturno. Largado, você não concluiu? Não concluí ensino médio e era para eu ter feito ensino médio e técnico, que eu fazia uma escola técnica. Eu larguei meu curso técnico, larguei a escola, larguei tudo. Que isso, Igor? Foi. Isso foi a época que eu desandei na minha vida, aí a menina tava entrando pra faculdade, uma puta de uma faculdade, que era o FRJ na época. E aí aquele negócio, né? A mulher entra na faculdade, né? Vê o namorado lá daquele jeito lá. Ah, mas isso aí todo mundo fala, Igor, isso aí, essa história é só mais uma nisso aí, porque todo mundo fala, depois que entrou lá, parece que tem uma maquininha lá que mexe com a cabeça, não é, cara? Depois de um mês que ela entrou na faculdade, já veio, não gosto mais, vamos terminar. Fazer o quê, né? Vamos terminar. Beleza, fiquei tristão e eu comecei a pensar, pô, eu preciso ter um norte pra minha vida. E aí aquele negócio, agora que vai entrar os Estados Unidos em 2015, porque aí eu falava com os caras mais velhos, e eu falava com os caras mais velhos que já tinham terminado faculdade, né? Eu pensei em fazer uma faculdade, voltar pra escola e tal. Aí eu falei com os caras mais velhos, eu falei, cara, e aí, você tá conseguindo um trabalho na área que você estudou, que você fez faculdade, isso em 2015? Ele falou, cara, não. Eu falei, mas e os caras mais velhos, ou seja, os caras que se formaram em 2010... Aí ele falou, cara, também não, tão pouco. Então, tá uma merda o mercado pra minha área. Aí eu chegava em outro cara, tinha muitos amigos, né, mais velhos, falava, perguntava a mesma coisa, todo mundo falando a mesma coisa. Aí eu pensei, pô, eu não vou dar quase 6-7 anos da minha vida de terminar o ensino médio, fazer um curso, entrar pra uma faculdade e fora pagar a toda a mensalidade, todo mês da faculdade, pra depois terminar uma faculdade. E eu virar, tipo, o que esses caras estão virando, que é motorista de Uber, é trabalhando num emprego que não era pra ele. Não falando mal desses empregos, mas, cara, se tu dá 6 anos da tua vida pra qualquer coisa, tu quer fazer aquela coisa que tu se doou, tá ligado? E tu chegar num mercado que não tem a chegar, se formar pro mercado virar e falar pra você, eu até te contrato. Nessa área que você quer, mas eu vou te pagar $1.200. Reais. $1.200, R$1.000 e poucos, R$900. Cara, tu deu 7 anos da tua vida pra fazer um negócio. Deu 5 anos da tua vida pra fazer um negócio, fora a grana. O Igor, a gente tá trazendo aí muitos casos no programa de pessoas que tá... Eu não sou um profundo conhecedor mais, eu manjava muito dessa área de engenharia, mas faz um tempo que eu tô afastado de indústria e tal... mas diz que tá uma zona isso aí, cara, porque diz que o cara tá estudando... O povo que tá falando isso aí, Igor, eu não seguro B.O. não. Diz que tem engenheiro aí que no desespero tá aceitando receber R$1.400, R$1.300, cara. Pô, é o que você acabou de falar, cara, um engenheiro aceitar ganhar R$1.300 é muito pouco, cara. É muito, aí, é vergonhoso aí. Aí sabe o que eu te falo? Aqui, só nesse ano agora que passou, a gente tá... deixa eu ver... Que mês a gente tá? Outubro. Beleza, a gente tá em outubro. Só de engenheiro, isso daí somando engenheiro agrícola, engenheiro de produção, engenharia civil, todas as engenharias, só de engenheiro eu já devo ter conhecido uns 10 caras que largaram o Brasil e vieram pra cá. Aí vai pra limpar a privada. Calma, que a gente vai chegar lá. Também, também. Aí, beleza. Onde é que eu tava, meu Deus? Ah, sim. Então, eu comecei a falar com os caras mais velhos, assim, em 2015. Eu falei, cara, não tem pra que eu me formar numa faculdade pra eu chegar no mercado e ganhar a mesma coisa que qualquer cara que não é formado tá ganhando. Concordo. E aí eu falava, pô, isso daí não dá pra mim, cara. Aí eu tentava, comecei a tentar fazer, tipo, negócios, começar a fazer alguma coisinha, e aí eu ia ver as leis, ia ver as coisas. E foi aí que eu comecei a descobrir o que era Brasil. Foi aí que eu comecei a descobrir porque essa porra não dá certo. Sei. Porque é feito pra não dar certo, é feito pra você se fuder. Concordo. Eu falei, aí eu parei, eu falei, mano, não é possível. Trabalho não tem, ter um melhor sem ser no trabalho também não dá. Aí eu comecei a pensar, olha... E a sua crítica é válida, viu? Porque é tudo contra o empreendedor, contra o comerciário. E o cara cata um daqueles tupperware, aquelas coisas pra levar pra vender na praia, ele, o guarda toma. Quer dizer, é um país que tá falando assim, mais ou menos assim pra você... Eu gosto, eu gosto do Brasil, eu gosto, mas isso é um país muito sacana, cara. É um país que tá falando, rouba. Eu gosto do Brasil, é o Brasil que não gosta de mim. Eu concordo. Porra, tipo assim, é o Brasil que não gosta de mim. Hoje o pessoal chega pra mim e fala, Igor, você não tem saudade do Brasil? Aí eu falei, não, por quê? Porque aqui eu sou bem tratado, aqui eu não sou tratado como um bicho, como um filho da puta. Porra, ao menos isso, cara, tipo assim, no Brasil... Você vive escaldado, você vive achando que alguém vai te sacanear, que alguém vai te passar a perna, que alguém vai te fuder, que alguém vai fazer isso, alguém vai fazer aquilo. Aqui você não precisa se preocupar que alguém vai te sacanear. Pode um cara te sacanear? Pode. É claro que pode. Mas se você for sacaneado, na maioria das vezes, pelo menos pra mim, na maioria das vezes que eu fui sacaneado foi por próprio brasileiro e não por gringo. Ah, diz, tá que, diz que os brasileiros daí é uma malandragem terrível, né, cara? Aí, beleza, né? Eu comecei a ver essa questão do Brasil começar a ser uma merda e tal. E aí eu falei, pô, mas não é possível. E aí foi em 2015 e tal, aí eu comecei a pensar... Deixa eu desligar assim. Aí eu comecei a ver, que passou, né? Isso daí era no Rio de Janeiro. Hoje em dia tá em todo o Brasil, mas isso na época no Rio de Janeiro, em São Paulo, era o que tinha, Uber. E aí eu comecei a ver aquele negócio lá de Uber. Aí eu falei, eu acho que na época ninguém conhecia, né? Era só na zona sul do Rio de Janeiro e tal, que era o pessoal que vem pra gringa. E aí eles conhecem, mas o resto do povão na época não conhecia. E aí eu falei, olha, isso daí é uma boa ideia. Aí eu fui, tirei minha eu ia falar minha drive, meu Deus do céu. Tirei minha carteira de habilitação. Comecei a dirigir Uber. Peguei o carro do meu pai tinha um carrinho na época, e aí eu comecei a dirigir Uber, ganhei dinheiro. Assim comecei a ganhar dinheiro, que foi no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Imagina, Uber no Carnaval do Rio de Janeiro. Rodou pra caramba. Grana. Rodei pra caramba. E beleza, eu comecei a trabalhar com isso aí, e depois de um tempo, eu juntando dinheiro, eu fui e falei, olha, eu já tô com a grana aqui, eu vou começar a ver o que eu posso fazer com essa grana. E eu voltei de novo, insisti de novo a ver se tinha alguma opção. Só que aquele negócio, você tem que ver as leis primeiro, ver onde você vai se enfiar, pra depois você meter sua grana. O que eu vejo muita gente fazendo é o cara mete a grana e depois ele vê que tá se fudendo depois. Mas a princípio seu plano era o quê? A princípio, assim, um restaurante, o que que era? Meu plano era, tipo assim, era... Ou contratar a gente pra fazer alguma coisa lá no morro mesmo. Um serviço alguma... geral? É, serviço geral. Qualquer coisa, né? Eu só lia. Tipo assim, cada área que eu pegava, eu lia pra ver se era viável. E eu falava, certo. não era viável, descartava. E eu fiquei sem opções. Aí depois de um tempo, comecei a não ver YouTube. E aí eu vi canais de YouTube de brasileiros que falavam daqui dos Estados Unidos. E eu comecei a pensar, porra. Eu sou novo, eu comecei a matar, eu sou novo, sou jovem, tô com a grana guardada, se eu investir em qualquer coisa no Brasil, o Brasil pode me fuder, o Brasil pode, tipo, me destruir. Se eu pegar essa mesma grana e for pros Estados Unidos, não vai depender mais de alguém me fuder, vai depender de mim se dá bem ou não, entendeu? E aí eu comecei a ver vídeos, pesquisar, e aí eu tive a coisa de começar a me preparar para vir para os Estados Unidos. Aí começou a minha preparação em 2017, começou a minha preparação em 2016, e depois eu já estava com quase tudo pronto em 2017, conheci a minha outra namorada na época, né, namorada, e aí eu dei uma segurada um tempo, um ano, para ela poder se preparar, porque eu gostaria que ela viesse comigo. E ela se preparou e a gente veio juntos. Não, mas pera. Para aí que a história tá muito boa. Calma aí, segura aí. Aí, quer dizer o seguinte, você fez um curso de inglês? Como é que você fez? Nada, não fiz curso, não aprendi inglês. Eu vim aprender inglês aqui no peito e na raça. Mas você foi realmente despreparado? Zero mesmo? Despreparado na língua? É. Sim. Eu fui preparado para poder encontrar uma comunidade brasileira aqui que iria me dar uma ajuda em algumas questões. Mas na questão de língua, cara, eu vim despreparado. Eu vim só o que eu sabia da escola. Mas você demorou quanto tempo para começar a se virar aí bem, assim, de inglês? Eu acho que uns 6 meses, Hernani. Depois de uns 6 meses, eu comecei. Eu terminei de parar, de apanhar muito. E eu comecei a conseguir me virar. Hoje em dia, eu consigo fazer praticamente tudo que eu preciso em inglês. Com um ano de América que eu tô aqui agora, consigo fazer tudo que eu preciso. Deixa eu falar uma coisa pra você. Com relação a essa companheira sua, como é que foi que você conheceu? Como é que foi o namoro? Como é que foi tudo essa parte aí? Foi bem tranquilo o namoro. A gente se conheceu a gente já se conhecia da cidade onde os meus pais eram, né? E era da cidade ali mesmo, acho que foi, deixa eu ver, em 2009 eu estive lá e a gente ficou em 2009, antes da primeira namorada e tal, e depois a gente se separou. Aí a gente veio se encontrar de novo no Rio de Janeiro e aí reatamos o namoro, mais ou menos em 2016, foi em 2016 para 2017, se eu não lembro. O namoro foi maravilhoso, o namoro foi ótimo, não tenho o que reclamar, beleza, ok. Começou a ficar ruim quando a gente veio para os Estados Unidos. Aí foi fora. O que aconteceu? A gente veio para os Estados Unidos, ela é sempre muito batalhadora e tal. Eu falei, olha, essa mulher aí que é a mulher que vai vencer comigo na América. Porque eu tenho que dizer a verdade. Se você está aqui sozinho, você tem a chance de vencer? Tem. Muito grande? Sim. Se você está aqui com a mulher, você tem chance de vencer muito mais rápido. O que eu vejo aqui é o seguinte... Os casais bons, eles ganham muito mais grana, até porque eles moram juntos, né? E o aluguel aqui é um pouco salgado nessa região de Massachusetts. E tipo assim, são duas pessoas ganhando dinheiro. Então vamos lá, se o seu salário básico aqui é de $1,000 por mês, com duas pessoas você vai ter um salário de $8,000 por mês. Se você paga $1,000, $1,200 de... acho que é um aluguel de um estúdio ou de um apartamento, que é tipo como se fosse uma quintinete, sala, cozinha, banheiro, é mais ou menos uns 1.600. O resto da grana toda é pra vocês. E isso daí é a parte mais cara. O resto é tudo barato aqui. Entendeu? Todas as outras coisas são tudo barato. E essa é a média de ganhos, mais ou menos. Mas, ô Igor, isso é uma questão que a gente sempre traz aqui no programa, que é uma... Antes eu tinha essa revolta. Hoje eu não tenho mais porque... sei lá, cara, essa parte aí eu já botei uma pedra no assunto, mas é uma revolta que a gente tem, que é o seguinte: essas jumentas, a gente vai chegar nessa história, mas essas jumentas, se elas entendessem, se a cabeça delas conseguisse enfiar a informação do seguinte: os dois juntos vão vencer, inclusive eu gravei um programa chamado Casal Pobre, que eu falei sobre isso, os dois juntos vão vencer. Só que a jumenta precisa entender que tem um percal, tem um caminho até ali. O problema é quando você cria esse projeto e no meio do caminho a jumenta sai do projeto. Ela Exatamente. Deixa você sem chão, você perde tudo, e ela vai numa esperança, numa fantasia, uma coisa até adolescente, e ela não entende que isso é um projeto pra vida, cara. Isso é uma coisa muito, muito séria. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Aqui ainda acontece muito de casais virem pra cá e vencer dessa forma que eu tô falando. E quando eles vencem, quando eles ficam juntos e vencem dessa forma, quando eles se estabilizam dessa forma, os dois ganham rios de dinheiro. Porque ou eles ganham rios de dinheiro trabalhando bastante, ou os dois têm que trabalhar tipo 4 horas por dia para manter o seu padrão de vida, e um padrão de vida bom. Um padrão de vida que uma pessoa, sei lá, um médico no Brasil não ia conseguir manter, sabe? Isso aí eu falo porque é só você converter o dólar pro real, quanto essas pessoas estão tirando aqui, e você vai ver, não é... Eu não tô vendendo sonho americano para ninguém, mas é matemático. Se o salário é esse, se os dois estão trabalhando, se os gastos são esses, os dois estão juntando rios de dinheiro. Simples assim. O cara sozinho junta? Claro que junta, o gasto dele é menor. Só que não é como um casal. É impossível um cara sozinho ganhar a mesma coisa que um casal ganha. Então, quando eu tive esse plano, né, de trazê-la, foi baseado nisso daí. E no Brasil ela era uma garota muito trabalhadora. Eu falei, pô, eu vou trazer essa garota pra cá, porque se ela é trabalhadora no Rio de Janeiro, ela vai ser batalhadora em Massachusetts, que é bem mais fácil a vida, né? E aí, quando chegou aqui, não foi nada do que eu esperava. A garota Calma, a gente vai chegar lá. Aí você conheceu ela. No Brasil, a relação tava 100%. Maravilhosa. Sua família gostava dela? Amava ela, todo mundo gostava dela, tanto da família de casa como do resto da família inteira, até porque era uma... A família era nordestina, né? Então era outra nordestina que eu tava arrumando. Então aí foi uma maravilha. Ótimo. Mas hoje, com o conhecimento e com a sua visão mais madura, você consegue enxergar que em alguns momentos ela mostrou a carinha dela ou não? Você acha que ela realmente te enganou com maestria, com perfeição? Com maestria, com perfeição. Não tinha como mesmo. Você tava fudido mesmo. Tava. Talvez é porque eu tivesse cego, Hernani, mas eu acho que não. Porque todo mundo falava a mesma coisa. Quando eu falava para as outras pessoas, eles falavam, cara, essa garota aí, você vai construir um futuro muito bom nos Estados Unidos com ela. Aí foi aí que, né, me deu mais ânimo, né, motivação para fazer isso. Entendi. E a gente foi junto tirar o visto, a gente tirou o nosso visto junto, a gente tirou o passaporte juntos, né. Aliás, o meu passaporte eu tirei muito antes, isso foi antes de eu conhecê-la. Mas eu fui lá com ela, tirei o passaporte dela, depois a gente foi junto fazer a entrevista, que era lá no Rio de Janeiro mesmo, tiramos o nosso passaporte, o nosso visto, fomos aprovados no visto, e aí viemos pra cá. É isso que a gente, eu vim primeiro, né, organizei as coisas aqui. Quanto custou a porrada? Cara, eu vim pra cá pra poder ficar bem, com 6 mil dólares na época. Foi muita grana e hoje eu vejo que não era necessário tudo isso. Entendeu? Foi muita grana na época, eu acho que não era necessário tanta grana assim. 6 mil dólares foi muita grana. Eu acho que se eu tivesse vindo sozinho, dava pra vir com no máximo 3 mil dólares, tá ligado? Mas no que você desperdiçou? Assim, cara, porque aí eu tive que pegar um quarto de casal, né? E tive que pegar um carro também. Essas foram as duas pancadas maiores. E ter que me sustentar aqui durante 20 dias. Entendeu? Sem aí, trabalho? O trabalho foi o seguinte. Na época eu fui fazer Lyft, que era tipo um concorrente do Uber que dava pra fazer aqui na época. Hoje em dia não dá mais. Mas nossa, aí eu tive que... cara, você já foi com o esquema arrumado? Eu fui com tudo, né? Eu fui com tudo. O meu plano era perfeito. Mas você pode contar como é que era o plano inicial ou não? Se não puder... Muito simples, Hernani. Eu, tipo assim, eu sabia que era possível, o cara, era só o cara ter uma drive, ter uma carteira de habilitação, né, e se cadastrar nesse aplicativo. E depois comprar um carro, né? Comprava um carro, se cadastrava no aplicativo, tudo muito simples, você fazia o cadastro e trabalhava. Pronto. Na época, né? Hoje em dia é um pouco mais complicado do que isso, mas na época era muito simples. Entendeu? Então eu fui... A carteira brasileira daí. Vale aí? Não vale. Tem que tirar uma carteira aqui. Entendeu? E aí tem alguns estados que você consegue tirar a carteira. Aqui em Massachusetts, não. Só que em outro estado, por exemplo, eu tirei na Flórida. Né? E tem outros estados como Califórnia, Maryland, Illinois, Vermont. Tem dezenas de estados que permitem que imigrantes sem Social Security, que é o CPF daqui, consigam tirar suas carteiras. Então, carteira não é um problema. E qualquer uma vale. Mas tem que ser daqui, de qualquer estado. E aí, Hernani, eu fui, fiz isso, né? Tirei a carteira, fiz toda a correria já para poder, nesses 20 dias, fazer tudo para poder receber ela e começar eu trabalhar. E depois ela começar a procurar trabalho para ela. Certo. E aí, Eu vou dar uma acelerada, porque senão vou contar muitos detalhes, vai ficar maçante o negócio. Mas não, mas a história tá muito boa, viu? Em resumo, foi o seguinte, Hernani. Conforme o tempo foi se passando, basicamente aquela garota que eu via, que era esforçada, que era batalhadeira, que simplesmente saía pra guerra mesmo. A garota era guerreira. A garota saía pra guerra no Rio de Janeiro, não tinha medo de nada. Eu via essa garota simplesmente se enclausurar dentro de um quarto e não fazer nada pra me ajudar. E ela vendo que, tipo assim, dívidas estavam acontecendo, coisas estavam acontecendo, coisas que, por exemplo, o meu primeiro carro que eu comprei, Hernani, eu bati, eu sofri um acidente com ela. Sofri um acidente, deu perca total no carro, e aí foi uma bola de neve, eu na época não sabia inglês muito bem, eu tive outras dívidas por causa dos pedágios daqui, porque o pedágio daqui você não paga, você não para no pedágio para você pagar. É como se fosse, sabe um radar de multa? Você passa por ele e ele desconta. Você passou ele, pum, pum, tira uma fotinha e desconta um dólar. Se você não tiver a maquininha, ele desconta pela sua placa. E eu não sabia disso porra nenhuma, tava só trabalhando e pagando esse negócio. Quando eu fui descobrir, Hernani, eu tinha batido o carro, aí quando a merda aconteceu foi, eu tinha batido o carro, ou seja, não podia trabalhar, tive que alugar outro carro e a minha carteira de habilitação tava vencendo, ou seja, meu aplicativo ia parar de funcionar, perdão, eu ia ficar sem trabalho. E quando eu descobri quantas vezes eu passei, tava dando aí mais ou menos uns 3 mil dólares de dívida. Aí eu me vi na merda. Não, mas pera, é que você tá indo muito rápido. Ela chegou aí, você arrumou um trampo pra ela ou não? Ela não fazia nada? Ela não fazia nada. Mas ela tentou, arrumou... pelo menos? Ela, cara, ela dizia que tentava, mas eu conseguia meio que ver que ela não se esforçava pra conseguir, Miguel, sabe? Ela tava dando migué. Ela tava aqui dando migué e tal, não sei o que. Ela falava que tava com problemas nas articulações. E nisso que ela tava com problemas nas articulações, ela não podia trabalhar. Isso era verdade, né? Aí eu falei, pô, então liga pro médico. Ah, mas eu não sei falar inglês. Ah, mas eu não... Mas lá tem tradutor, pede um tradutor. Ah, mas eu não sei falar inglês pra pedir um tradutor. Então, vamos fazer alguma coisa e tal. Ah, mas não sei. Eu tentava fazer ali pra frente, ela sempre falava que não podia, porque eu não sabia, não podia. Inventava minhas desculpas. Tudo bem. Continuei ralando, continuei trabalhando. E eu comecei a me desgastar, comecei a me sentir mal, porque não era aquilo que eu queria. Eu queria que ela me ajudasse, lutasse comigo, e eu não via que ela tava lutando comigo. E aí, conforme o tempo foi passando, né? Tal, começou a chegar o inverno. Mas ela era preguiçosa? Ela ajudava, nem, na casa também ela era preguiçosa? Na casa era pouca coisa, porque tipo assim, a gente morava num quarto, né, Renan? Então não era uma casa inteira. Então ela só tinha que manter um quarto arrumado e fazer comida. E fazer comida que era muito simples, né? Porque era, a gente tinha aqueles negócios, aquelas máquinas que fazem arroz, e a outra que fazia carne, né? Então é só que jogar dentro e tá pronto. Então, não era um puta de um trabalho assim, né? É como uma vez até o Raccoon falou, com os eletrodomésticos modernos, mulher perdeu parte da utilidade. Então... Mas, vamos supor assim, calma. É que sua história é muito boa. Eu quero entender o seguinte. Você, ela começou já a fazer os jogos, as manipulações, ou até ainda tava saudável? Como assim? Que jogos? Ela começou já a manipular você, fazer aqueles famosos cheat tests, te desafiar, essas coisas, ou não? Ainda estava saudável? Começou, não estava mais saudável, porque aí ela queria, não sei, acho que ela meio que ela queria me provar para ver se, sei lá, eu era um gadão da porra mesmo, ou não sei o que ela queria, basicamente, só que ela tentou fazer isso, e tudo que acontecia... Isso daí é um conselho para todo mundo que vai se casar ou pensa em se casar. Não deixe muito a sua mulher, ou se você tem um bom contato com a sua mãe, não fique deixando, se você já mora com a mulher, não fique deixando a mulher trazer as coisas da sua casa, do seu relacionamento, para sua mãe, entendeu? Tipo, como se, sei lá, a minha mãe do Brasil tivesse responsabilidade por alguma coisa que tá acontecendo no nosso casamento. Não tem nada a ver. Entende? Não tem nada a ver. E ela faz isso direto. Aí começou a querer jogar minha família contra mim. E obviamente não conseguiu, porque minha família é estruturada pra caramba. Então, começou a fazer esse tipo de coisa, cheat test, que todo mundo já sabe que, como é que é, não preciso ficar me repetindo. Mas a questão foi o seguinte... Ué, ela virou um capeta então, cara? Um pouquinho. Porque eu não fazia nada, vivia no Instagram, ou falando mal de mim, ou falando mal de mim pros meus pais, ou pras amigas, e eu lá, me esforçando pra tentar fazer o melhor possível. E não é que eu esteja falando que, ah, coitado de mim e tal, não sei o quê. É porque eu não entendia muito bem o que estava acontecendo na época. Porque, Hernani, uma coisa é você estar no Brasil e uma mulher fazer isso contigo aqui, contigo no Brasil. Outra coisa é você estar aqui e ela começar a fazer isso contigo, você se sente desesperado. Você não sem tem... dúvida, sem dúvida. Você não tem um coisa, porque seus amigos não estão aqui, a sua família não está aqui, você começa a se sentir desesperado. Entendeu? E aqui é muito violento, é aquele bagulho, se você não pagar as contas, eu vou embora pro Brasil, me leva pro Brasil, eu não queria estar aqui, eu não sei pra que você me trouxe aqui. Nossa, e era só assim, era só uma retada. Mas, e eu com medo, como, né, é que ela virou esse capeta, cara? Como é que pode, cara? Ela você acha que ela tem problema mental? Como é que você enxerga isso? Ela tem déficit de caráter? Não, acho que foi, sei lá... O olho cresceu? Eu acho que aqui é duas coisas, Hernani. Pelo que eu percebi, existe um padrão quando a pessoa chega aqui. A América, ela te expõe, ela ou expõe o seu lado, o seu melhor lado, a melhor pessoa que você pode ser, ou a pior pessoa que você pode ser. Você nunca fica... Ninguém fica em cima do muro aqui. Ela bota pra fora. Sei. Ou você vai ser um cara bom mesmo, ou você vai ser um filho da puta. Não existe meio termo. Ela bota você pra fora. Isso daí é um padrão que eu já vi. Por causa do poder, entendeu? Será? Sobe não, a cabeça? Não sei o que acontece. Eu sei que isso é muito comum aqui, né? Aí, isso daí eu comecei a ver a mulher agindo assim. Eu acho que ela tava me testando, né? E... Sua vida virou um inferno. Beleza. Mesmo. Começou a virar um inferno. Começou a virar um inferno da maneira de eu preferir dormir no meu carro, que é um carrinho pequeno, um hatch apertado, do que dormir em casa. Nossa, cara, que isso, cara. Isso aconteceu? Na época do inverno, eu botava o carro no aquecedor, ligava o aquecedor do carro, um inverno torando, menos 25 graus lá, eu ligava o aquecedor, abaixava o banco, eu dormia no carro pra não voltar pra casa. De tão infernal que tava. É, entendeu? Aí... Era fogo, cara, que eu, tipo assim, eu via que a pessoa tava fazendo isso pra tentar... de sacanagem, era de maldade. E aí, depois de um tempo, eu não... depois ouvindo o seu canal, ouvindo o Raccoon, depois que eu terminei de ouvir, eu comecei eu já ouvia o seu programa antes de começar, né? De começar esses problemas. Muito antes de começar desses problemas, eu já ouvia o seu programa. Não conhecia o Raccoon ainda. E aí, beleza, eu terminei, eu comecei a escutar e tal, não sei o que. Quando eu terminei de escutar, durante esse meio tempo que tava esse inferno, meio que eu descobri que... Meio que eu tava percebendo que ela já não tava mais gostando de mim e tava começando a querer se interessar por outros caras. Eu achei que ela tava querendo me trair. E aí eu não vou entrar em detalhes, né, nessa questão. Mas aí eu descobri que ela... Uma vez ela tinha tentado ir pra Flórida, ela tentou me abandonar, não conseguiu, e ficou aqui e tava comigo só por conveniência, só porque eu tava pagando as contas que dela. Que filha da puta, cara. Basicamente o que ela falou foi isso, eu não consegui e só tô contigo porque você tava pagando minhas contas. E eu não... Isso ela sempre jogava na minha cara, ela falava, eu não pedi pra estar aqui, mas só que quando eu tava lá, no primeiro dia que eu conheci ela, eu falei, olha, você quer namorar comigo? Ela... Ah, acho que dá pra gente ficar junto. Eu vou pros Estados Unidos. Se você não for comigo, você vai ficar. Ela ficou daquele jeito, mas aceitou o namoro. Eu não... Ninguém veio arrastado, né, Hernani? Ninguém traz ninguém arrastado, lógico, pros Estados Unidos. Lógico, lógico. Né? Vamos ser sinceros. Ninguém vem arrastado pros Estados Unidos. As pessoas vêm porque querem. Porque vê que é uma oportunidade melhor. Mas aí... muito ingrata também, né, ô Igor? Muito ingrata. Vai Vamos tomar lá. No cu. Vamos lá. Aí foi desse jeito, olha... Não, porque eu nunca pedi pra estar aqui, você que me trouxe, que não sei o quê, aquele shame. Beleza. Aí eu comecei a ver que a menina tava não, ia me abandonar, não conseguiu, não teve competência pra conseguir ir pra Flórida, né? E ficou. Aí nisso que ficou, passou mais ou menos uns 2 meses, eu consegui descobrir que ela tava planejando me trair, que ela tava planejando me trair com um cara que mora na casa, que mora na casa que a gente morava, né? Que era uma casa com quartos separados, e o cara morava lá. Era república? Era uma casa compartilhada com outras pessoas, cada pessoa vivia num quarto. Uhum. Né? Aí tinha casal e tinha homens solteiros. Sei. E ela falava que tava doida pra me trair, que tava doida pra dar uma... Eu lembro até hoje das palavras, eu tô doido pra dar uma subidinha lá em cima e me vingar dele. Tipo, uma subidinha é pra ficar com o cara que morava no... Mas vingar do quê, caralho? Caralho, bicho. Porque ela achava que eu não tava sendo o suficiente pra ela, só porque eu tava trabalhando, só porque eu tava... Eu não conseguia dar atenção pra ela. Isso que, toda mulher fala isso, né? Ah, não consigo, ele não tá me dando mais atenção, né? Ele não tá mais me dando atenção como antigamente. É claro, né? Quando eu vivia com o papai e com a mamãe... É lógico. E tava numa vida tranquila no Brasil, era uma coisa. Quando a vida fica séria, você tem que, né? Alguém tem que pagar as contas. Mas não é não, Igor. Isso aí é necessidade de fortes emoções. Era, se não tiver fortes emoções, ela surta. Isso aí já era maldade, já. Aí, falando isso e tal, não sei o quê, ela falando com a pessoa, né? Não vou entrar em detalhes, mas ela falando lá com a pessoa e tal, falando que, vontade de me vingar dele, não sei o quê. E teve vezes que ela falou absurdos pra mim. Eu tava no carro e ela virou e falou assim, como é que ela falou assim? Você é uma mulher baixa. Ela virou uma mulher baixa. Não era, mas ela virou uma mulher baixa. Ela simplesmente falou e falou assim, do jeito que eu sou, bonitinha, branquinha, pá, só eu ficar de quatro que aparece qualquer homem pra ficar comigo. Meu Deus, cara. Aí eu virei pra ela e falei assim, pra comer você aparece um monte, pra te bancar que vamos ver. Caralho, maluco. Ela mandou porque uma aqui, dessa, cara. Pô, mas a coisa descambou aqui, mesmo, cara. Descambou, já era. Aí, e aqui, Hernani, ela pensava que ela tava no Brasil, só que aqui, daqui a pouco você vai entender como é que funciona a América. Aí... A qualidade sexual tinha ido pro saco? Ah, é a primeira coisa que vai. É mesmo? Ah, sempre é, você sabe disso. Não, mas a sua foi assim, rápido, pro saco? Sim, também, tanto a minha quanto a dela, porque desse estresse todo, eu perdi minha própria libido. Eu comecei a perder, eu não consigo me relacionar com uma pessoa que tá assim, que eu tô vendo claramente que ela tá sendo filha da puta comigo. Então eu fui perdendo minha libido por causa do estresse e por causa que eu tava com raiva dela. Você começa, Igor, a pegar nojo da pessoa. Isso que eu ia falar, o Igor, eu tenho uma experiência que é assim, muito interessante, é uma questão até muito, tem que fazer uma análise, é engraçado, né, a gente toma um nojo, a raiva que a gente toma. Ô Igor, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu, quando você fala assim, se você falar assim pra mim, pensa em sexualidade, pensa em sexo. Cara, eu não consigo pensar na minha ex-mulher. De jeito nenhum, cara. Eu não consigo sentir atração sexual nenhuma, nada. Nenhum. Eu tenho asco, de nojo, só de tanta maldade, tanta raiva, humilhação que a gente sofre. Humilhação, Hernani, você não consegue. Eu achava que isso era coisa de mulher. Tipo assim, mulher tem nojo do cara e ela não consegue se relacionar com o cara. Eu fui. Aí a gente, quando era novo, né? Com a libido lá em cima, eu pensava que não. Mentira! Isso existe, né? Eu posso ter raiva da mulher, mas eu vou ainda achar ela gostosa. mentira! Não. Eu peguei nojo e a menina ficou linda. Aqui na América, ela não era tão bonita quanto era no Brasil, não. Aqui ela ficou mais linda ainda. Ficou com colchão, com pernão, bem alimentada, carinha redonda. Linda! Coisa mais linda do mundo. Eu tinha nojo da mulher, porque eu via que ela tava sendo filha da puta. É. No Brasil, não. No Brasil ela tava magrela, ela não tava tão bonita quanto tava aqui. E eu apaixonado pela menina. Por quê? Porque eu via que ela era uma menina de valor. Entendeu? Eu via valor naquela garota. Eu falava, essa garota aqui é guerreira, essa garota aqui, ela é a garota. Entendeu? Entendi. Então não é a beleza, é a pessoa, entendeu? A pessoa, eu fiquei apaixonado por aquela pessoa. E quando cheguei aqui eu não tive mais ela. Mais que ela ficou mais bonita, mais gostosa, não é a mesma coisa. E aí, vamos lá. Aí eu fui descobrir basicamente isso, né? Que ela falava no WhatsApp. Isso ela já tinha prendido o celular dela todo. Não descobri pelo celular dela. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Você acha que ela tava na maldade pra ganhar vista, essas coisas, ou não? Você acha que foi só filha da puta? Foi só filha da puta. Porque se fosse pra ganhar vista, alguma coisa, ela tinha feito, sei lá, ela sei lá, tinha tentado simular uma agressão, tentado simular alguma coisa, mas é aquilo. Aqui os caras não são otários. A lei aqui pode até ser violenta, mas os caras não são otários. Tipo assim, eu teria que dar mesmo uma porrada nela, né? Meter o cacete nela para ela poder ganhar um visto de agressão doméstica. Só que eu já sabia, né, que ia dar visto e eu não dei esse mole pra ela. Né? Lógico, eu sabia que... lógico. E eu também não ia estragar meu sonho, Hernani, que eu planejei lá desde 2015 por causa de uma vagabunda dessa, né? Beleza. Aí eu fui, descobri isso aí, peguei todas as minhas coisas e saí de casa, né? Saí, tal, fiquei morando dentro do carro um tempo e... Não, mas, ô, Iga, calma, isso. Você tá indo muito rápido, pera aí. Aí você descobriu, você... Como é que foi o dia que você descobriu? Você pegou e mandou nela, sua filha da puta, olha o que você tá fazendo. Não, tranquilo, Hernani, você tem que ser sangue frio. Falei, não. Cheguei, peguei tudo, tranquilo, peguei, coloquei todas as minhas coisas no carro. Aqui só dá pra se transportar de carro, né? E aí eu fui, falei com ela o seguinte, olha... Eu passei o dia, né, pegando minhas coisas, ela tinha saído pra escola e eu arrumando minhas coisas. Peguei, escola que você bancava. Escola que eu pagava. É, olha a zona. Pagava escola de inglês pra ela fazer enquanto eu tava trabalhando ela fazia escola de inglês dois dias na semana, né? $800, Hernani. Uma semana de trabalho eu dava. Sei. Né, pra ela. Fora o aluguel, né, e tal. E hoje o aluguel que eu pago é bem mais barato porque eu moro sozinho. Então... os custos, né? Aí, beleza. Eu fui, né? Enquanto ela tava na escola. Depois, quando terminou a escola, ela pegou o telefone e falou assim, ô, gado, vem aqui me buscar. Aí eu fui e falei, e aí te buscar? Falei, não. Pede pro fulano pra te buscar. Entendeu? Ah, você mandou essa. Falei, não, pede pro fulano pra te buscar. Aí, meu irmão, a casa caiu. Aí ela fez o quê? Ela falou o quê pra você? Aí ela foi e falou assim, pega todas as tuas coisas e vai embora. Eu, quando chegar em casa, não quero ver sua cara. Porque ela já tinha visto que a casa tinha caído. Aí eu falei assim, minhas coisas já estão no carro e você nunca mais vai me ver na sua vida. E aí, meu irmão, acabou-se. Mas por que que ela pôs você pra fora se você tava bancando a casa? Sabe por que mulher, mano? Mulher, Hernani. Ô, Hernani. Mulher não é assim? Mas ela... tá. Calma. É que a história tá pegando fogo. Aí você pegou e juntou suas coisas quietinho e pá, saiu... Aí no começo você tinha lugar pra ir ou não? Você teve que dormir em pensão? Não, dormi dentro do meu carro, do meu grande guerreiro Prius. Dentro do carro. Você puxava o banco e dormia. Puxava o banco e dormia. Com a minha mala lá, com todas as minhas coisas, notebook, tudo aqui dentro do carro, dentro do meu carro aqui. E eu simplesmente dormi dentro do Prius, nego velho. Durante 5 dias, ia pra tomar banho, ia na academia, tomava banho na academia, e no banheiro do McDonald's, e que se foda. Porque... Mas corpo foi pro saco. Oi? Dormir em carro, as costas vai pro saco, ou não? Ô, Hernani, pelo amor de Deus, já tava tão acostumado de não dormir em casa porque eu tava com nojo da mulher, que eu não conseguia dormir em casa, que eu falei, passar 5 dias dentro dessa porra aqui é uma maravilha, e passei tranquilo, entendeu? Então já tava acostumado já com o sofrimento. Aí, beleza, fui a um rapaz, um gaúcho amigo meu, foi e falou assim, cara, tem um espaço aqui pra você ficar, fica aí até eu chegar o dia primeiro, porque aqui, Hernani, só dia primeiro e dia 30 que tem vaga pra você entrar nos quartos. Sei. Né? É só entrada e saída. Então eu fui, falei, ó, beleza. Então fiquei nesse lugar durante os outros 5 a 7 dias, mais ou menos. Depois fui pro quarto que eu tô até o momento que eu gravo aqui, né? E aí, Hernani, aí começa agora, ouvinte, e Hernani, agora começa a parte legal. Começa a parte que a América ensina. Agora começa a parte que a América ensina. Por quê? Porque você lembra que a menina falou que não sabia inglês, que não sabia fazer nada, que não sabia desenrolar a vida. Sim. No mesmo dia a menina falou que foi na corte, né, que é como se fosse o fórum, né, pra poder já entrar com o divórcio pra cima de mim, né. Uhum. No mesmo dia ela foi na delegacia, aí você pergunta, pra que ela foi na delegacia? Ela foi na delegacia pra poder falar que tava se sentindo ameaçada. Sim. Ui, ela está se sentindo ameaçada. Certo. Depois eu fui descobrir que quando a mulher vai na delegacia falar que tá se sentindo ameaçada pelo ex-marido, o divórcio sai mais rápido. Ah, sim, já agiu na maldade. Ou seja, não, mas ela era burra. Alguém estava ajudando ela. Não sei quem, porque o meu contato acabou aí. Aí, beleza. Foi fazer isso daí, obviamente não deu nada, né? Nem fui notificado, nem porcaria nenhuma. Uhum. E até porque não tinha provas, né? Não tinha como ela me fuder. Uhum. A verdade era essa. Você, ouvinte que tá escutando, você, quando aconteceu uma coisa desse tipo com você, você tem que ser um cara sangue frio pra você não deixar a mulher nem cogitar, não ter formas dela te fuder. Ainda mais se você estiver num lugar como aqui. Se você estiver no Brasil ou aqui, tem que deixar de um jeito que a mulher não vai te fuder de forma alguma. Entendeu? E ela não conseguiu fazer isso porque ela tava na escola enquanto eu tava fazendo terror em casa. E depois, quando tudo se desfez, a gente nem chegou perto um do outro. Então, foi isso. Então ela não tinha como me fuder, simplesmente eu segui minha vida e foi isso. E agora começa a ficar a parte legal, porque ela fez tudo isso em inglês, porque os policiais não viraram policiais brasileiros, né? A corte virou um fórum, né? Uhum. Aí ela teve que desenrolar em inglês, desenrolou. Certo. Né? Depois teve que pagar o aluguel, teve que arrumar emprego. Rapidinho ela arrumou trabalho, rapidinho ela arrumou emprego pra pagar o aluguel e pagar a escola. Era o aluguel e a escola, que ia vencer em pouco tempo. E se ela não pagasse, ela tava lascada. Mas tá trabalhando do que isso aí? Ela? É. Limpando casa, né? Aí começou a arrumar trabalho, depois de um tempo começou a postar a história que começou a fazer aquele tratamento da mão dela, que ela não falava que não conseguia arrumar trabalho por causa da mão, começou a fazer o tratamento. Ou seja, Hernani, na verdade, eu fiz um bem danado pra essa mulher, a mulher voltou a ser o quê, Hernani? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, eu não sei por que ela tá brava comigo até hoje, porque eu fiz um bem danado, a mulher, entendeu? Foi no tranco, sabe, quando aquela moto velha que só pega no tranco? Uhum. Foi no tranco. Mas essa bosta tá morando lá ainda, na casa antiga? Tá no mesmo lugar antigo ainda. Tá lá e... Ela tomou a sua vida. E é isso. É, seguiu a vida, só que aí é aquele negócio, né, cara? Se lembra quando ela falou que, não, é só ficar de quatro que arruma qualquer cara? Certo. A América não é assim, cara. A América não é assim. O brasileiro que tá aqui, ele não vai bancar uma mulher só porque ela é gostosa. Porque aqui o cara vê o valor do dinheiro, ele vê a ganância, ele pensa, porra, então vamos bancar essa mulher só porque ela é mulher? Não. E o gringo também não tem essa cultura que a gente tem, de simplesmente bancar a mulher de boa. Essa foi a porrada que o feminismo deu nas próprias mulheres. E tipo assim, o gringo não aceita a mulher ficar sem fazer nada em casa e ele trabalhando feito um gado provedor, não. Acabou aqui, isso aí? Né? Acabou isso aqui. Pelo menos aqui em Massachusetts, que é um estado bem democrata, acabou. Você não vê isso aí normalmente entre os gringos e agora você também não vê entre os brasileiros. Entre os brasileiros porque os caras pensam em dinheiro, né? Ninguém quer ficar sustentando uma mulher assim, entendeu? Então aquele papinho de que ela imaginava que ia ficar de quatro e alguém ia prover e alguém ia pegar ela, beleza, ela pode arrumar até um cara que vai pirulitar ela. Só que sustentar, aí é outra história. Aí hoje em dia tá trabalhando, se lascando no trabalho, porque paga-se muito pouco pra help, né? Pra house cleaner, que é limpadora de casa, tendo que pagar tudo do bolso dela, o quarto, o curso, e é isso aí, entendeu? E eu consegui pagar todas as minhas dívidas que eu tava devendo, consegui tirar a minha carteira de habilitação, voltei para aquele meu trabalho que eu tinha, né? Hoje tô trabalhando de Uber, né? Trabalho de Uber de boa. Dá aqui pra tirar um dinheirinho? Bom. Dá pra tirar um dinheirinho bom. Hernani, eu passei um ano com ela, não consegui juntar nada. Eu juntava, gastava, eu juntava, sei. Gastava. Que isso, velho? Que isso? Aí eu fui ficar sozinho, o quê? 4 meses. Em 4 meses eu fiquei também um pouco deprimido. Eu fiquei semana sem trabalhar. Lógico. Eu fiquei semana sem trabalhar, deitado em casa, sem trabalhar. Eu fui em outro estado pra poder tirar o custo, várias coisas. E mesmo assim, eu enrolando, eu em 4 meses consegui juntar uma quantia de 7 mil dólares. Puta, cara, dinheiro pra caralho. Dinheiro pra cacete. Hoje em dia é sábado à noite que a gente tá se falando aqui agora. O centro de Boston tá pegando fogo de corrida, de delivery, tudo. Você pode imaginar, tá pegando fogo lá. Hoje é o melhor dia. Eu simplesmente parei pra gravar o podcast aqui com você. Por quê? Porque eu não preciso. Eu tô com a minha grana garantida em casa. Entendeu? De boa pra mim. entendeu? Já me estabilizei. Em 4 meses, em 1 ano com a mulher eu não conseguia. Porque ou era o gasto da própria mulher, ou era o inferno. Porque o inferno era tão grande que eu não conseguia me concentrar em trabalhar. É, sabe quando você trabalha, mas você não rende? Você não trabalha, você não rende porque sua cabeça não funciona direito? É, o povo é fala isso. Que é o dinheiro maldito. O povo fala isso aí, que é o dinheiro maldito. Ele entra e sai rapidinho. Exatamente. E aí, não, aí depois que eu me separei, aí começou a aparecer o dinheiro. Aí eu comecei a conhecer o sonho americano que eu imaginei lá em 2015. Igor, você não acha curioso pensar da perspectiva? Vários ouvintes falam isso aí. Você não acha curioso pensar pela perspectiva que não ensinaram a gente que existe uma vida saudável sozinho? Não tô indicando se é melhor, se é pior sozinho. Tô só dizendo o seguinte. Não ensinaram a gente que existe ficar sozinho. Isso não passava nas nossas cabeças. E você não acha curioso pensar que ninguém tá sendo avisado disso? As pessoas estão todo dia caindo nisso aí que você tá me falando. Sim. A gente não sabia disso, né, cara? Não é curioso essa descoberta do mundo novo, cara? Sem dúvidas. E tipo assim, foi muito interessante eu ver o seu podcast, porque eu vejo o seu podcast e, tipo assim, eu vejo os caras saindo disso, né, ficando sozinho, e a vida deles começando a melhorar aos poucos, porque o Brasil as coisas são devagar. São, sim. E isso daí eu sei. E começa a melhorar aos poucos. Aqui não, Hernani. É 4 meses da minha vida dar uma virada sozinho. Então, tipo assim, pra mim, na minha visão, foi absurdamente melhor ficar sozinho e hoje continuar sozinho. Agora você imagina eu ficar 5 anos nesse rojão. 10 anos, já pensou? 10 anos nesse rojão. Imagina como é que eu vou ficar, entendeu? Isso não é querendo, tipo, como você fala, me falar que sou, não, eu sou bom da boca. Não, é simples. Eu não sou bom da boca nenhum. É simples, cara. É simplesmente, eu não trabalho, antigamente eu trabalhava, Hernani, 16 horas, porque antigamente a Uber não tinha aqui em Massachusetts, saiu uma lei que agora você só pode trabalhar 12 horas seguidas, se você trabalha 12 horas, a Uber vai lá e te bloqueia. Sim. Ela só deixa você trabalhar depois de 8 horas de sono. Certo. Antigamente não tinha essa lei, você podia trabalhar 16 horas, eu trabalhava 16 horas e não via dinheiro. Hoje em dia eu trabalho 8 e vou pra casa, e tem dia que eu mando foda-se no trabalho, e que se dane. Isso que é o bom de você não ter chefe. Não ter chefe e não ter o capeta lá perturbando, né? Mulher. Mas, não ter chefe e mulher. Mas aí você... vamos falar mais sobre esse assunto. Você, quando você descobriu esse mundo novo, sua mente se expandiu, por exemplo? Você conseguiu ver as novas possibilidades? Como é que foi essa descoberta pra você? Porque pra mim, por exemplo, Igor, eu foi uma coisa muito interessante, porque eu descobri, por exemplo, que eu perdi aproximadamente... 10 anos da minha vida, um pouco mais, eu joguei 10 anos no lixo, por exemplo, e eu descobri que existe, cara, existe uma possibilidade plenamente possível, cara, de você seguir a sua vida, você vai se descobrir, você vai, sabe, vai cuidar de um pouco de você, depois se você quiser fazer, o que você quiser casar, sei lá, faz o que você quiser com a sua vida, mas tira um tempo pra você, pelo menos, assim, você se descobrir. Hernani, esses 10 anos aí, aconteceu a mesma coisa comigo, porque eu comecei a me relacionar com, tipo, namorada mesmo, em 2010, a gente tá em 2019, ou seja, esses 10 anos aí meus também, eu senti que eu joguei no lixo. E aí, o que eu pensei? Isso daí eu até falei pros meus familiares, eu falei, olha, eu vou passar 10 anos solteiro. Ah, mas e o que não sei o que? Aí começa a vir aquele negócio, né? Porque a pessoa normal não consegue conceber que você simplesmente vai ficar solteiro durante esse tempo, ou não porque você não queira, porque... Tem mulher aqui, tem mulher interesseira no Brasil também, que quando vê você aqui, o olho abre, entendeu? Aí ela lembra que estudou com você, ela lembra que já te viu, daqui a pouco vai entrar nessa questão. Certo. Aparece mulher, sim, sem problema. Agora, vamos lá. Se eu peguei esses 10 anos últimos agora e joguei fora, vamos ver como é que eu vou ficar aí com 10 anos de América. E depois de 10 anos eu decido se eu vou querer continuar ou se eu vou querer parar. É capaz que em 10 anos, juntando dinheiro aí, você já consegue viver assim no Brasil sem trabalhar. Mas é aí que é o ponto, Hernani. Eu não quero voltar pro Brasil. Esse aqui é o ponto. Você não vai mais eu sair daí. Eu gosto desse lugar. Não, eu gosto desse lugar. Eu gostei muito desse Mas lugar. Mas você tem amizades, sabe? Aí? Você tem tudo ou não? Tenho. Tem amizades boas, amizades verdadeiras, que é difícil achar aqui, né? Mas ainda assim tem, entendeu? Então, e os meus familiares, Hernani, o que eu pensei... Por que eu não penso em voltar? Basicamente, os meus familiares todos têm visto, passaporte visto, que eu tirei de todos eles. pra mim que tô trabalhando aqui é fácil. Tirei de todo mundo, então, e qualquer um deles podem vir aqui me visitar a hora que quiserem. Uma passagem de avião é barato pra eu pagar pra ele, pra qualquer um deles vir, os três. Mas já foram aí ou ainda não? Ainda não, tiraram visto esse ano. Foi aquele bagulho, né? Só deu pra fazer essas coisas por eles quando eu comecei a ganhar dinheiro. Como é que você enxerga, da perspectiva de um homem, por exemplo, que tá trancado numa relação dessa, que a gente tem muitos casos, eu quero te avisar que você tem milhares de pessoas que estão ouvindo isso aqui, que... Eu acho que estão presos numa situação dessa, que escutam a gente e tal, e tentam buscar aqui uma esperança. Como é que você enxerga, da perspectiva de um homem que está trancado numa relação infernal dessa que você passou, como eu passei? O que você tem para dizer para esse cara, por exemplo, que está trancado numa relação dessa e não vê perspectiva de futuro? Que eu já disse aqui no programa que é viver sem esperança. Inclusive, já pode responder de antemão, você chegou a viver também sem esperança? Vários aqui contam essa história. Você chegou a viver sem esperança ou não? Quando eu tava no Brasil, eu via muito sem esperança. Isso acontecia muito direto, muito rápido, muito constantemente comigo. Antes de eu ver esse norte e tal, de vir pra cá. E quando eu tava aqui, quando isso começou a acontecer comigo, eu lembrei como eu vivia, como eu tava. Que eu fiquei com o mesmo pensamento de que eu tava no Brasil, de viver sem esperança. Falar, é só isso aqui que eu vou ter e eu não vou mais... Mas tem nada. Só que aquele negócio, muita gente que tá ouvindo, assim como eu também tava ouvindo, era o seguinte: as pessoas escutam o programa, escutam o seu podcast, escutam outro podcast, escutam a Mansfera toda, e tipo assim, na verdade ela não escuta pra tentar pegar um norte. O cara tá escutando pra pegar uma validação, tá ligado? Ele tá escutando pra pegar coragem pra poder fazer. Porque no fundo, ele sabe o que precisa ser feito. Já tá ali no peito dele, o que ele precisa fazer pra resolver a situação dele, já precisa... Tu nunca falou o que eu precisava fazer pra resolver a minha situação. Mas eu sabia, eu só tava reunindo forças, entendeu? Eu escutava você falando, eu escutava os outros caras falando, eu tava reunindo forças pra poder fazer o que eu sabia que tinha que fazer. E até o dia que eu fiz, entendeu? Mas é proposital então... que eu faço isso. Eu faço porque eu não gosto de impor pra pessoa. Eu gostaria que as pessoas tomem as suas decisões, não é assim? Isso. Ela tem que ir. Porque se o cara ficar... Você pode ver, você, ouvinte que tá no Brasil, a sua situação não é merda porque você tá no Brasil. A sua situação está uma merda porque você tá deixando. Porque eu tô aqui nos Estados Unidos, em Boston, Massachusetts, um dos lugares que mais paga bem, entendeu? Por hora. É o salário mínimo mais alto dos Estados Unidos, entendeu? Trabalhando aqui. E mesmo assim, eu vivia como eu tava vivendo no Brasil, fudido. Então, por quê? Porque eu não fazia, não tava querendo fazer o que tinha que ser feito. Entendeu? Então, não vai esperando alguém chegar, mandar e-mail pro Hernani, mandar e-mail pra não sei quem, pra qualquer pessoa, pra poder resolver o seu problema. Você que tem que resolver. E você sabe resolver. Concordo. Então, você sabe. Cada um sabe resolver os seus problemas. Cada um sabe a nuance, o detalhe, o ponto certo pra resolver o seu problema. Não é o Hernani que vai te ajudar. Ele vai te dar um apoio moral. Ir lá, botar a mão na massa e fazer o bagulho acontecer. É você que tem que ir. Mas, ô Igor, deixa eu falar uma coisa pra você... A sua família sabe da história e o que, cara, comenta sobre a relação, como é que ficou a situação das famílias, cara, agora no Brasil aí o pau deve estar comendo, cara. A família no Brasil, a minha família ficou totalmente a meu favor, até porque eu tinha todas as informações que eu podia, que eu falei, né, eu falei pra eles que aconteceu, toda a situação, tudo eu tinha. Falei, ó, aconteceu isso e aquilo. Mandei falei pra minha e falei pra dela. Caraca, você jogou mesmo? Você mandou pra família dela? Tem que arregaçar, Hernani. Se não for pra arregaçar, é isso aí. Por quê? Porque senão a mulher, ela é mestre, todas as mulheres são mestres na persuasão. A gente é mestre na racionalidade. A persuasão são elas. Então se você não joga a prova, se você não mostra lá, não se joga no ventilador, ela vai manipular tudo pra todo mundo ficar contra você. Não é isso? Não, é verdade. Mas você mandou... E aí, cara, falaram o que pra você? Conta com detalhe. Não falaram nada. A família dela lá? Isso. Falaram nada. Falaram... conversaram só com ela. Pra mim, todo mundo me deixou no vácuo. E a sua família, quando ficou sabendo, o que falaram pra você? A minha família só falou uma coisa pra mim. a minha mãe, meu pai, meus familiares só falaram uma coisa pra mim: tenha força e não caia em depressão. Só isso. E foi importante isso. Porque aqui pra você cair em depressão é fácil. Você imagina uma merda dessa acontecer num puro inverno, lá fora fazendo menos 30 graus, neve caindo com força, tudo seco, aquele cenário de filme de terror, você sozinho, no meio do mundo, com a tua vida dentro de um carro. Pra você cair numa depressão é fácil. Ali você cai numa depressão fácil. Entendi. Aí, só isso que eles falaram e me apoiaram bastante, né? Tiveram sempre comigo. Família é muito fundamental nessas horas. Foi muito fundamental pra mim nessas horas. Você chegou a pensar em fazer alguma cagada ou não? Não passou na sua cabeça? Não passou na minha cabeça, porque eu já tava vacinado pela... A Menosfera veio aí pra dessa parte. Pra falar, ó, não faça merda, não vá lá na casa dela fazer merda, não vá, não fique perto dela, não fique. Entendeu? Porque ela pode te fuder legalmente, pode usar o Estado pra te fuder, pode fazer tudo com você. É nessa parte aí, sim, eu digo que você, Hernani, você faz um papel aqui fundamental na vida desses caras. Principalmente depois que a merda é feita, que aí o cara lembra lá da voz do bom da boca falando: olha, não faça merda, porque você vai se fuder, porque todo mundo vai ser contra você. Se você não fizer nada, todo mundo já é contra você. Se você fizer, pior ainda. Mas como é que tá a situação, ô Igor? Agora faz uma análise pra gente de tempo livre. Como é que tá a situação? Vou fazer três perguntas pra você aqui. Como é que tá a situação do feminismo aí? Como é que tá a situação da misandria? Porque aqui no Brasil, você sabe que a misandria tá estourando. O homem é culpado de tudo. Como é que tá a misandria aí? Realmente o homem tá sendo perseguido. E como é que tá essa questão de falsa agressão, de... Tá demais aí também? Tá muita pilantragem? O que você tem pra contar um pouco? Fala aí esses três temas aí. Faz uma análise aqui pra gente. Uma análise geral desse assunto. A falsa acusação, ela é o seguinte: acusou, a pessoa já vai presa. Já vai preso, já deu uma merda já toda. Qualquer coisa é abuso, falar que aconteceu alguma coisa, já deu merda. O feminismo em si, aqui em Massachusetts, é um estado bem democrata, que o democrata é a esquerda do Brasil, é bem esquerdista, bem firme nessa questão, só que aquela esquerda, deixa eu dizer como é mais ou menos, é aquela esquerda, não é aquela esquerda tanto lacradora, tem o lacre, tem, mas não é tanto aquela esquerda lacradora, é aquela esquerda mais tipo estilão Ciro Gomes, tá ligado? É a esquerda trabalhista que tem aqui, né? O lacre fica lá na Califórnia. Lá é o lacre. Lá é infernal. Lá é foda. Lá é o lacre. Lá é o pessoal lá. Aqui é o PDT. Entendeu? Então é tipo assim, mais ou menos. Nessa questão, o feminismo aqui, ele tá assim, ele já... Tipo assim, não é aquela questão mais... A gente ainda enxerga a diferença entre uma garota normal e uma feminista. Aqui a feminista já virou normal. Entendeu? A garota, a mulher americana feminista, ela já é normal. Já é vista como normal. Não, é padrão. Isso é o padrão. Normal. Entendeu? Já virou normal. Os caras já esqueceram o que é garota normal. Entendeu? Eles pensam que a feminista é normal. Aí o que eles acham estranho? Aquela garota lá da Califórnia, que ali é doente. É doente até pros nossos padrões, né? Aquilo ali é um alto nível de doença. Entendeu? E a misandria aí tá muito forte? A misandria está muito forte. Né, principalmente na... Por exemplo, o cara que o cara que vem pra cá é imigrante e tal, e acha que vai pegar uma loirona linda dos olhos azuis, amigo, esquece. A não ser que você seja muito bonito, muito gostoso, caralho, a quatro. Porque, puta que pariu, se a misandria no Brasil tá violenta, aqui tá muito mais. E você tem que se pôr no... Se você for vir pra cá, você tem que se pôr no seu lugar. Você é um cara que... É imigrante. Não, mas eu sei falar inglês. Eles não são idiotas. Eles sabem exatamente quem sabe falar inglês nativo e quem sabe falar inglês aprendido. A não ser que, tipo assim, você nasceu, né? Falando, né? Da língua. Aí engana. Mas as gírias, você não vive aqui, você não sabe as gírias. Por exemplo, você em Minas usa qual é o tempo todo? Não. Então pronto. É a mesma coisa. Tem gírias de inglês que só o pessoal de Massachusetts usa, entendeu? Aí na hora que ele vê que você não tá usando, ele já vai começar a perceber, e assim, é o dialeto normal. E assim, É a mesma coisa do Brasil. As pessoas percebem. Qualquer falante de língua portuguesa que não é nativo, a gente percebe e eles percebem do mesmo jeito. Ô Igor, agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil pra você. Tem um seriado, eu queria recomendar pra todos os ouvintes, e você, Igor, depois assistir, só esse episódio, não precisa assistir tudo, não. Assistam somente um episódio que eu vou te dizer, que ele é importante pro que eu vou te perguntar. Eu queria recomendar para os ouvintes do Sociedade Primitiva e para o Igor que assistam o episódio. Ele tem esse episódio dublado e legendado no YouTube. Digite aí, Kitchen Nightmares, Amy's Bakery. Amy's Bakery, B-A-K-E-R-Y. Se trata de um episódio onde mostra, Igor, uma mulher absolutamente alucinada. O olho dela estalado e uma mulher absolutamente perturbada. É um nível de perturbação inacreditável. E ela avança em cima de cliente. Ela é uma pessoa terrível. Psicopata mesmo, doente mental. E eu tô te falando isso, Igor, porque eu já perguntei pra um rapaz que mora aí também, que é o Rick, o Ricardo. E eu perguntei pra ele, e já faço essa pergunta fora do ar pra algumas pessoas. Por que que nos Estados Unidos tem tanta mulher perturbada? Aí o número de mulher perturbada é maior que aqui. O Ricardo diz pra mim que é porque aí tem uma super proteção, e aí essas mulheres borderline perturbadas, o número vai crescendo, porque ninguém faz nada, ninguém consegue tomar uma decisão. Eu quero fazer o seguinte, eu quero te perguntar o seguinte, você já notou, aliás, você não é obrigado a concordar comigo, se você discordar, pode falar. Mas por que que aí tem tanta mulher perturbada? É impressão minha ou realmente tem muita mulher perturbada? E por que que você acha que tem tanta mulher perturbada aí, caso você concorde comigo? O Rick tá com toda a razão. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos é um lugar extremamente muito seguro, quando a mulher se sente segura, ela se sente ela se sente livre para poder fazer esse tipo de merda. Por exemplo, e tem outra questão também. Não é só a questão da segurança estatal em si. É outra questão que eu vou entrar daqui a pouco. Mas é o seguinte, a questão da estatal é muito importante. É, da segurança, ela se sente segura. Ela sabe que ninguém vai fazer mal com ela, então ela começa a surtar até que alguém chegue e dá uma mãozada na cara dela. Mas ela sabe que se isso acontecer, tem um Estado lá para aparecer. Porém, também tem a outra questão. Não é só a questão da lei, mas é a questão da cabacice do americano. O americano, essa porra parece que é de soja, Hernani. Que porra de homem é esse? Eu fico vendo na rua os caras andando de bicicleta. Os caras colocam capacete para ficar andando de bicicleta atrás dos carros, entendeu? Aí o sinal vermelho fecha, ele não passa direto porque eles são uma bicicleta, não. Ele fica parado olhando pro sinal vermelho. Nossa, olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, esses caras são doentes. Você é acostumado com a malandragem carioca? Meu irmão, eu sou acostumado com os neguinhos pegando bicicleta e fazendo zigue-zague no meio dos carros. Eu sei. Eu vejo um cara desse e falo, meu Deus do céu, cara, não é possível. Aí você vê como é que os caras se comportam e tal, fazem as coisas. Eles param, por exemplo, eu fico vendo eles trabalhando na obra, né? Na obra no Brasil, o peão chega, mete a mão, faz o caralho, tá todo mundo trabalhando, que não sei o quê. A obra deles aqui, eles param, ficam olhando pro buraco e ficam conversando. Não, é porque não sei o quê, tá, eu acho que é desse jeito. Tá, ou seja, falta masculinidade nos caras, falta bola nos caras. Eu não sei porque nessa parte aqui os caras são muito assim. Aí você vê que não tem muito dessas coisas pros caras redneck. Os caras que moram lá no sul, aqueles caras interior, aqueles caras roceiro. Não tem muito essas viadagens, porque os caras são grossos, os caras são ruins, entendeu? Os caras vão, mete a mão, faz as coisas, acontece. Pô, você vê isso nesses caras frescalhados de Massachusetts, mas você não vai ver um cara desse mesmo jeito no interior do Alabama. Ah, entendeu? Certo, certo. Então é desse jeito, mas mesmo assim você vê uma louca lá no Alabama também, que lá também tem uma mulher louca. Mas, por exemplo, você como Uber, você pega muita mulher louca, assim, não tô dizendo que a mulher surtou nada, mas você consegue, porque é o seguinte, você já deve estar num nível de amadurecimento que eu imagino que você já consegue. Todos os ouvintes aqui já tem relatos que a gente consegue observar. Você olha pra cara da mulher, você já sabe que ela é louca. Você olha muito e você vê realmente muita mulher louca no seu dia a dia? Com certeza, com certeza. Ainda mais se você trabalhar lá no centro de Boston e tal, você vê aquela mulher que você vê na cara da mulher Que ela quer lacrar, entendeu? Que é B.O. É o lacre. O lacre tá estampado na cara da mulher. E, obviamente, você tem, pra você trabalhar nisso aqui, você tem que ter uma dashcam. Que é aquelas câmeras que você coloca no retrovisor do carro e ele tá filmando tudo. Você já colocou? Entendeu? É, todo mundo coloca. Todo mundo coloca porque é aquele negócio. Tem que colocar um adesivo. Sorria se está sendo filmada. E é áudio e vídeo. Então, é o seguinte. Se tiver... Obviamente... A palavra do homem não vale porra nenhuma. Nada. Só que a palavra da câmera vale muito mais. E por isso que hoje em dia, o Hernani, eu trabalho mais com Uber Eats do que o driver. Eu faço, ou seja, entrega de comida. Porque a comida não fala, a comida fica na dela, a comida não reclama se você tá indo rápido, se você tá indo devagar. Porque aqui o delivery, né, de comida é feito de carro, né? Ninguém faz delivery de moto. Até porque é um frio do inferno. Mas aí eu trabalho assim, pra mim tá muito melhor, bem melhor do que ficar carregando pessoas e tal, então acho bem mais tranquilo. E o ganho é basicamente a mesma coisa. Eu hoje, numa semana de trabalho, sem eu ter que me matar, me matando dá mais. Mas sem me matar, dá $1,000 na semana, né? Me matando, trabalhando firme mesmo, dá uns $1,400 na semana. Eu tenho um carro que faz $10 de gasolina, ele gasta $10 de gasolina, e a cada dia de trabalho, ou seja, $10 de gasolina, ele faz $200 no aplicativo. Então. Ô Igor, entendeu? Foi interessante você falar da câmera, porque esse negócio da câmera, hoje tá barato, mas é mais uma pesquisa pra você e pros ouvintes. Pesquisa no YouTube é falsa acusação de estupro taxista. Tem um taxista americano que ele se revoltou e saiu nos jornais. Esse taxista americano, ele foi um dos primeiros a botar câmera interna no carro. E uma vez entrou quatro loucas, quatro perturbadas, e fazendo uma farra no táxi dele. E aí chegou, e ele já tava puto já, falando, para de fazer bagunça. Teve uma lá que ia acender um cigarro dentro do carro. Ele falou assim, não, aqui não pode fumar não. Ah, eu vou fumar, tô nem aí. Aí, teve uma que acendeu maconha dentro do meu carro. Ah, meu Deus. Já vamos chegar. Porque aqui é liberado, né? Mas já vou chegar nesse aí, você já conta também. Aí ela pegou. Aí chegou na hora que chegou lá, falou assim: não vamos pagar não. Não vamos pagar não. Aí ele falou assim: não vai pagar como? Eu vou chamar a polícia. Aí ela começou a gritar: rape, fomos estuprada, não sei o quê. Aí juntou um monte de gente. Aí o povo queria dar no velho. Aí o velho falou: não, pera aí, eu tenho a gravação aqui. E mostrou a gravação. Aí tudo bem. Aí o jornal tava perguntando. Ele tava falando pro jornal, falou assim: mas vem cá. E se eu não tenho essa gravação? Eu tava na cadeia agora. Tava. Quer dizer, olha como é que tá o nível da sacanagem, Igor. Tá demais a conta, cara. Quer saber de um caso famoso que aconteceu esses dias aqui? Por favor. Esses dias não, tem um tempo, né? Se você procurar no YouTube, tem um cara muito mais famoso do que eu, que tem um canal Malandragem. Gigante, que é o Malandragem. Diz que o Malandragem é ouvinte daqui, viu? Diz que o Malandragem é ouvinte, você tá falando direto com ele aí. Sim, eu sei, eu mandei o podcast pra ele. É mesmo? Obrigado, cara. Sim, aí ele falou, obrigado, eu vou começar a ouvir, eu sei. Aí eu fui, o caso do Malandragem foi basicamente isso. E o Malandragem, depois ele falou comigo, ele falou, cara, eu fui preso por causa disso, por filha da putagem da mulher, e o que mais tem lá é isso aí, entendeu? Mas peraí, volta aí, o Malandragem é inocente, então? Sim, basicamente sim. Foi pilantragem. Sobre essa acusação de estupro e tal. Sim, ele é inocente. Ele não estuprou a garota, ele não abusou a garota. Não, não fez isso não. Entendeu? Caraca. Não fez nada disso aí. Foi a garota que chegou lá e falou, olha, ele abusou de mim. Pra quê? Pra, sei lá, ganhar um papel, ganhar alguma coisa. Só que, tipo assim, eles te prendem. Só que eles vão atrás, entendeu? Pra saber se aconteceu mesmo. Entendeu? Eles te prendem. Mas eles vão atrás pra saber se aconteceu mesmo. E aí, nos próprios vídeos do Malandragem tem. É porque ele não gosta de entrar muito nesse assunto. Mas tá lá ele falando, eu fui acusado de três coisas. Uma dessas três coisas caiu. Por quê? Porque a menina tirou a acusação. Por quê? Porque os policiais vinham lá atrás pra tentar saber o que tinha acontecido, tá ligado? Aí ela ficou com o cu na mão, porque se os caras descobrissem que ela tava mentindo, era perjúrio. E perjúrio da cadeia. Aí ela ia ser presa. Aí foi por isso que ela tirou. Saca? Quando a mulher acendeu o banza no seu carro, o que você fez? Eu falei pra ela sair do carro. Aí ela falou... Sério? Ela falou, por favor, não sei o que lá. Eu falei, por favor, nada. Pode sair. Gringa. Pode sair. Aí ela ficou meio assim, meio você falou assim, como? Ela... Get out, get out. Foi assim que você mandou? Ela falou, get the fucking out. Aí eu falei, ó, não vou mexer esse carro enquanto você tiver com isso aí aceso. Aí ela falou, really? Com aquela carinha, really? Uh-huh. Falei, yeah, really. Com aquela cara de perturbada, aí, really? Aquela, really? Aí eu, yeah, really? Seriously? Eu, yeah, going up. Aí ela foi, falou, jogou o cigarro, ok, ganha. Aí, tipo, jogou o cigarro de maconha pra fora e falou pra eu seguir. Eu falei, ah, mandei macho e fui embora. Simples assim. Entendeu? É porque não tem que... Não, a questão é essa. Muita gente fica nessa, né? De tipo, tem que ficar conversando, discutindo. Não tem que conversar, não. Tem que ser grosso e seco. Ó, é isso aí. É isso aí. Acabou. Mas você não ficou com medo dela... Ah, você tem câmera, você não tem perigo, né? Ah, a câmera olhando pra cara dela. Caraca, maluco. Última coisa pra você, diz que o brasileiro tá indo muito aí pra mexer com obra, né? Hernani, isso tem muito, viu? Aqui, a maioria dos trabalhos são carpintaria, né? Carpintaria, deixa eu ver, pintura... landscape, porque landscape é a jardinagem, que aqui tem árvore, jardim, mato pra cacete, eles mantêm tudo cuidadinho, bonitinho, e cara, ganha, viu, ganha um dinheiro maneiro, dá pra se estruturar bem só trabalhando nisso daqui, que claro que também dá pra trabalhar como Uber, como fazendo delivery, fazendo entrega como eu faço, né, mas a galera vem bastante, inclusive o que mais tem aqui em Massachusetts é a sua racinha mineiro, de vez em quando eu tô lá no San Diego Everett, eu escuto uns uai, sor, uai. Ah, oh, meu Deus. Você é de onde? I'm from Governador Valadares. Ela é a terra, Governador Valadores, Governador Valadólares, que aí só tem, lá só tem gringo. Mas, volta lá, ô Igor, aí você... Agora você tá sozinho. O que você tem pra dizer pros ouvintes? Sim, você tá tirando uma fase pra você. E eu queria saber o seguinte: você tá conseguindo apreciar. Eu, Hernani, eu não preciso de mais ninguém assim no sentido de companhia. Eu me basto muito bem sozinho. Papo chimpa, começou, eu corto na hora. Eu mudei minha forma de ser. Eu não era nada disso que eu tô te falando. E eu mudei. E hoje eu sou muito feliz sozinho. Como é que você enxerga agora? Faz uma análise pra gente assim, da sua mente assim. Como é que você tá, os seus sentimentos? Você tá se conhecendo melhor? E você tá lidando bem com a solidão? Como é que você tá... Com a solitude, na verdade. Solidão é outra coisa. Você tá lidando bem com a solitude? Como é que tá a sua cabeça hoje, assim? Faz uma análise pra gente, assim, dos seus sentimentos. O que você tá sentindo? Cara, coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida foi esse negócio de saber que eu posso me sentir... Posso viver sozinho. Porque eu sei que lá... No grupo, o pessoal fica muito puto quando eu falo, de MGTOW, não sei o quê, tudo é MGTOW, tal, não sei o quê. Brincadeira. A ideia do negócio é porque os caras deturpam tudo, os caras são foda. Sim. Mas a ideia não é essa daí, não sei o quê. É simplesmente você, cara, se bastar contigo mesmo, tá ligado? Porque tem gente que não se basta, não, né? Tem gente que não aguenta. A própria pessoa, ela precisa de outras pessoas porque ela não se aguenta. Tem gente que é assim. E cara, hoje em dia eu vejo isso, eu vejo como a melhor coisa que eu fiz pra minha vida. E eu penso o seguinte, só tem 4-5 meses que isso aconteceu na minha vida. E eu já tô sentindo os impactos disso, o quão bem isso fez pra minha cabeça. Você só lembra... Só lembra como é bom a paz depois que você vive o inferno, quando você perde a paz, quando você perde a sua liberdade. Concordo. Entendeu? Aí você começa a dar valor à sua paz, à sua cabeça, à sua quietude, seja lá o que for. Só começa a dar valor quando você perde ela. E aí quando você tem de volta, você dá muito valor. E hoje, cara, eu tô me conhecendo. Hoje, Hernani, eu consigo pensar em coisa que eu não conseguia pensar naquela época. Tipo o quê? Vamos falar. Fala mais sobre isso, que isso é muito legal. Cara, eu começo a pensar em oportunidades, em negócios, em tipo assim... Porque agora você não precisa pensar em dois, você pensa em um. Eu penso só em um. Eu vivo isso, Igor. Ô, Igor, deixa eu falar pra você. Antes, tudo que eu ia fazer na minha vida, eu tinha que pensar. Em dois. Então, não, por exemplo, eu vou no cinema, então o cinema, vamos supor, o cinema custa 25. Não, então o cinema não custa 25, o cinema vai custar 50. Pra mim é 50. Cara, quando a cabeça muda, cara, quando você passa por um negócio desse e a cabeça suja, cara, é igual você acabou de falar, cara, uma coisa simples, ir no cinema, já mudou, cara, a perspectiva. Agora eu sozinho, vamos supor, vai ser 25... Uma pipoca, vamos supor, uma pipoca de cinema é um roubo, um assalto, 10 reais, 35, 10. Pronto, 35, cara, 35 reais, foi no cinema, acabou. Você entendeu? Não tem mais negócio de... Aí você vai com dois... É 100 reais, vai morrer 100 reais. É 100 reais. Você entende como é que a perspectiva muda, ô Igor? É totalmente diferente, cara. E a real é o seguinte, depois de um tempo, se você começa a ver... Que não vale a pena, tá ligado? Não vale porque vai chegar lá que vai ficar com cara de cu. É. Vai querer ir em lugar chato. É papo chimpa. Aonde que isso vale a pena, ô Igor? Não é uma coisa assim isso... que você se revolta às vezes? Eu não revolto, Hernani. Sabe por que eu não revolto? Eu vou te dizer pra você por que eu não me revolto. Porque isso daí eu acho que você vai concordar comigo. Muitos ouvintes vão concordar comigo. Que bom que isso aconteceu com a vida da gente. Que bom que a gente viveu isso aí. Porque, vamos lá, se a gente não tivesse vivido isso aí, se não tivesse acontecido com a gente não ia ter experiência. E que bom que isso aconteceu e que melhor ainda a gente percebeu, porque tem cara que não percebe. Tem cara que vai viver o resto da vida assim. Você já chegou e pegou, tipo assim, a realidade da vida, a Red Pill, seja lá o que chama for, o nome que você chamar. Chama como quiser. Pega isso e às vezes pega aquele cara que tem 50 anos, 60 anos, e fala isso pra ele. Na hora que você falar isso pra ele, você vai ver o olho do cara arreganhar. Porque, tipo assim, é uma verdade que ele sabe, só que ele nunca pensou nisso. E, tipo assim, ele começa a lembrar. Eu nunca pensei que eu ia fazer isso, mas hoje em dia eu converso com os caras que tem aqui, que tem muito cara que é muito chimpa, que é muito, muito cabeça fechada, e eu falo com os caras, e os caras falam, pô, mano, eu nunca tinha pensado nisso, não. Pô, mano, que bagulho interessante, pá, não sei o que, tu tem uma cabeça diferente, que não sei o que. E eu tenho, tipo assim, eu tô com 25 anos, os caras estão com 50. Então, graças a Deus, ô Hernani, que a gente aqui, isso daí eu incluo não só eu e você, mas a maioria dos ouvintes de Sociedade Primitiva, que a gente somos poucos no mundo de cara que é cabaço pra cacete, que a gente sabe que estão por aí. Graças a Deus a gente despertou pra esse tipo de coisa, porque se a gente não tivesse despertado, puta que pariu. A gente tava nessa e acabou. É, lógico, eu até fui ingrato, até quero retirar o que eu falei, eu fui ingrato porque também não é só sofrimento, é lógico, eu fui feliz também, tenho certeza que você foi feliz também. Tem. Mas eu disse que eu tinha sido feliz na época do namoro. Na época do namoro eu fui muito feliz, eu não posso falar que a... Quase que eu falei o nome. Eu não posso negar que ela me fez muito feliz durante o namoro. Inegável. Dava pra ver na minha cara que eu tava bem. Tanto ela quanto a outra. A outra... A de lá do comecinho. Beleza. Então, você não terminou aquela história. O que, que tem a ver com ela que você falou que ela ia voltar? Ah, tá. A misandria deu uma volta, né, cara? O que a misandria fez? Você lembra que aquela menina lá terminou comigo e tal, não sei o que, quando ela entrou pra faculdade? Então, depois de um mês... Ela conheceu, entre aspas, conheceu um cara e começou a namorar com esse cara. Esse cara, ele fazia umas paradas lá de TI, o cara era fodão. O cara era fodão das internet. E aí, o que acontecia? O cara tinha um sonho de ir para o Canadá, né? Certo. E ela, a outra, não sabia, né, da minha vontade de Estados Unidos. Aí ela falou, pô, esse cara aqui é um bosta, esse daqui quer me levar para o Canadá. Eu vou colar nesse daqui. Aí ela foi e colou, né, nesse cara aí. Certo. Aí eu vim pra cá, pros Estados Unidos, e por ironia do destino, você lembra que ela morava duas ruas de mim? Então hoje em dia ela mora dois estados de mim. Eu tô em Massachusetts, depois tem o estado de New Hampshire, Maine, e o estado que ela mora no Canadá é logo ali em cima. Eu tô olhando aqui pra uma rodovia, se eu for por aqui direto, umas 4 horinhas eu chego lá de carro. Mas você cogitou bimbar ela? Quem? Ela? É. Não. Não tenho nada contra ela, a garota é super de boa e tal. Eu também não posso atravessar a fronteira, não, Hernani. Não, mas só dar uma bimbada e voltar, não pode ou não? Não pode, Hernani. Não pode, não pode botar a cara lá fora, não. Sair do país, não. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. E depois que você ficou solteiro, você chegou a se relacionar já com outras mulheres? E conta um pouco também como é que tá o mercado sexual aí, o mercado bucetal. E também, você chegou a baixar Tinder, essas coisas? Não. Hoje, né, quando eu vi essa coisa, quando aconteceu isso aí, eu falei, olha só, eu quero focar em mim, no meu trabalho, na minha vida, porque de nada adianta você chegar, terminar um namoro que tá te chupando mentalmente e financeiramente, e se meter numa relação de casualidade, seja com gringa, que as gringas pergaminha é alta, então, tipo assim, se tu pega uma mulher, vamos dizer, nota 7 no Brasil, aqui tu vai pegar uma nota 5, entendeu? Uns dois níveis abaixo ou mais, entendeu? Se tu pega uma gata no Brasil, tu não vai pegar a mesma gata aqui. É diferente, justamente porque elas sabem que você é imigrante. Se você for se relacionar com mulher brasileira, te segura a tua carteira, porque é tudo pistoleira, entendeu? Sim. Vem pra cá pra botar pra fuder, entendeu? E, nego velho, se tiver ouvindo, desculpa, eu não quero ser um malandragem de dor, não. Entendi. Então, por enquanto, entendeu? Você tá de boa. Tô de boa demais e não estou arrependido, não tô bolado, pô, não fico pensando em mulher o tempo inteiro. Isso que é o negócio. Esse aqui é o negócio, porque eu tava até falando com um amigo meu esses dias e, tipo assim, ele tá pensando em ir pra Portugal. E eu tava falando com ele, eu falei, cara, o bagulho não é você ter essa ideia, o bagulho é você ter essa ideia e o seu corpo não ficar te sabotando o tempo todo. Não ficar, tipo, o tempo todo olhando pra mulher, o tempo todo louco, alucinado e tal, porque aí você não consegue viver saudável. Entendeu? Você tem que se programar, fazer alguma coisa, dar uma aliviada na mente pra você não ficar cego, porque senão toda mulher que você vê, você fica igual um cachorro no cio. Mas também porque isso tem um pouco a ver também porque você já superou a fase da revolta, Igor. Quando o homem ainda não superou ainda tá na fase da revolta, que acontece muito. Inclusive é uma coisa que vários ouvintes estão vivendo na fase da revolta. O homem, ele vive o extremo de odiar e de amar. Uhum, Ele não consegue entrar naquele estado onde ele fala assim, cara, tá tudo certo. Mas sabe por quê, Hernani? Sabe por quê que eu superei a revolta tão rápido? Porque eu tive a minha fase da revolta. Mas eu superei a minha revolta tão rápido, por quê? Porque eu comecei a conquistar as minhas... Comecei a ter conquistas grandes rápido, entendeu? Por exemplo, quando eu terminei lá com a outra menina, eu fiquei, pô... Quase um ano, mais de um ano na fase da revolta, porque eu ficava naquela de porra, a garota tá de boa lá, eu aqui quebrado, eu ferrado, fudido, nada fudido e nada dá certo na minha vida. E a garota lá apostando que daqui a pouco vai pro Canadá e o caralho, quatro, não sei o que, eu aqui na merda, eu só me fudendo. Eu porra, e por isso que demora bastante tempo, entendeu? Pra você sair da fase da revolta. Às vezes não é só mental não, Hernani. Às vezes é porque você se sente mal, porque você não está conseguindo os seus próprios objetivos na vida. Quando você consegue atingir os seus objetivos na vida, a fase da revolta passa muito mais rápido. Porque aí você olha e fala, cara, olha como é que eu tava e olha como é que eu tô agora. Beleza, pra mim foi ótimo. Pra mim compensou, entendeu? Entendi. Compensou, entendi. Fez um bem pra mim, compensou ela ter saído da minha vida. Não, entende? Sem dúvida. Ô Igor, mas você ainda não falou sobre o mercado sexual aí. O que você analisa do mercado bucetal aí? Tá, como é que tá? Tá muito inflacionado? Tá normal? Como é que você... O que você tem? Você poderia fazer algum comentário ou não? Você quer saber exatamente do quê? Do mercado dentro da comunidade brasileira ou fora da comunidade brasileira? Você poderia comentar dos dois? Beleza. Dos dois eu não sei muito por quê. Porque eu não fui atrás das gringas ainda. Eu não sei qual é o nível de dificuldade, de exigência que elas pedem, entendeu? Certo. Que ela, tipo assim, para o cara conseguir alguma coisa, então não sei dizer. Porém, dentro da comunidade brasileira, é pistoleira, tá ligado? É pistoleira. Essa menina que estão aqui, a maioria das garotas que estão aqui foram trazidas de outros caras, ou seja, porque o cara chega aqui sozinho, mulher não chega aqui sozinha, né? Não, é muito difícil. Mulher não chega aqui sozinha. Ou então vai pra fazer putaria, né? A mulher chega aqui... Não, a mulher chega aqui só através de... Ou os pais trazem, o que é difícil, que é raramente difícil, né? Mas, por exemplo, as mulheres mais velhas é namorado, é noivo. E essa mulher que estão na putaria é, são tudo separada, tudo ex, ex de alguma coisa, ex, ex, ex. Então elas estão aqui pra quê? Pra fazer putaria com você, sugar o máximo de dinheiro possível, e elas não querem relacionamento. Por quê? Porque quando elas vão falar com as amigas, as outras piranhas, as amigas delas, isso, a primeira coisa que elas fazem é falar: não se envolve, não namora com brasileiro, namora com gringo pra você ganhar papel. É assim. Entendi. Simples assim. Namora com gringo pra ganhar papel. Então, dentro da comunidade brasileira, você consegue comer muita mulher, se você tiver grana e tiver influência. Beleza, você tem a grana, tem a influência, você consegue fácil, entendeu? Agora, se você for só um Zé Ruela, te prepara pra perder muita grana nessas baladinhas que tem aqui, nesses barzinhos que tem aqui, pra isso. Eu, sinceramente, se for pra vir pra cá pra pegar mulher, não vem, nego. Vem pra cá pra juntar dinheiro, pra fazer seu pé de meia, que aqui você ganha, viu? Aqui você vai juntar dinheiro, ainda mais com esse dólar, esse absurdo que tá no Brasil. E emprego também não vai te faltar, então... Ô Igor, agora eu queria mudar a perspectiva, eu queria fazer uma pergunta de um outro ponto de vista. Como é que você analisa? Porque é lógico, você falou que a vida sua no Brasil era muito difícil, tudo bem. Mas você, apesar dos pesares, você viveu a pobreza, a dificuldade brasileira, e isso te dá umas skills, te dá um pré-conhecimento, por exemplo, dá um gingado brasileiro, isso dá a malandragem, a esperteza, você fica safo, não é qualquer um que te passa a perna. Como é que você analisa essa bagagem que você teve pra você encarar o mundo? Você acha que fez muita diferença? A brasilidade te fez bem? A esperteza? Com certeza. Eu, nessa parte eu não posso me comparar com outros brasileiros, eu tenho que me comparar com os gringos. Os gringos, pelo fato deles terem vivido, terem passado a vida inteira deles aqui, com tudo fácil, com tudo simples, com os problemas mais básicos sendo fáceis de se resolver, os caras são bobos, tá ligado? Eles não têm malandragem, eles não têm maldade, eles não te enxergam, eles são desconfiados, entendeu? Todos eles são desconfiados, isso daí é da cultura. Só que eles não são espertos, entendeu? Uma vez que você consegue pegar, faz uma história que eles veja que faz um pouco de sentido, ele vai na tua lábia. Ele vai na tua lábia, porque ele confia em você. Uhum. Isso daí é uma coisa que o americano faz muito. Ele confia na sua palavra. Entendeu? O brasileiro não faz isso, né? O brasileiro, você fala uma coisa, ele fica, ah, beleza, vamos ver como é que vai ficar isso aí, mas ele não confia em tu. O gringo não, o gringo ele confia em você. E... a brasilidade realmente trouxe muito disso aí. O cara, eu fui criado no Rio de Janeiro, em favela, entendeu? Então, a malandragem, a safadeza do Rio de Janeiro, quando você traz pra cá, é aquele negócio, você tem que filtrar. Porque não vá achando também que você vai conseguir passar a perna em todo mundo, que você vai acabar em cana ou fudido, né? Não é pra usar não é pra usar pro mal. É pra usar pra se defender de alguém que queira sacanear contigo. Ou então, Hernani, também pra poder resolver problemas. Concordo. Cara, o americano é muito quadrado, tá ligado? Tem uma situação, tem um problema que ele tá lá. Você, com essa sua malemolência, com o jeito de ver o mundo, do jeito de dar um jeitinho, sabe aquele jeitinho brasileiro? Sim. Pro bem, não pro mal. Sim. Mas pro bem, você consegue resolver aquele problema. Aí o americano olha pra tua cara e fala assim: Eu nunca tinha pensado nisso, eu não pensei nisso. Por quê? Porque ele não pensa em resolver problemas difíceis. Pra ele, tudo sempre foi muito fácil. Então, ele nem pensa muito bem em resolver um problema difícil. Aí você olha, enxerga, bate, ele matuta até conseguir resolver. Aí ele fica bobo, tá ligado? Caraca, eu não tinha pensado nisso, entendeu? Então, isso eu vejo muito que acontece aqui, que o brasileiro tem, e que o gringo não tem. O gringo é bem quadrado. O bicho é complicado de lidar. É gente boa, mas é fogo. Bom, Igor, acho que a gente abordou tudo. Ficou faltando algum assunto? Eu acho que ficou... Eu acho que ficou o seguinte. Muita gente deve ficar, tipo, meio que com dúvida. Sabe? Por exemplo, a pessoa... quer vir pra cá e tal. Tem eu mesmo pretendo um dia e passar um tempo aí pra aperfeiçoar o inglês só. Se você vir pra Massachusetts, você tem um amigo aqui. Combinado. Então, tipo assim, a pessoa... O que eu vejo é que, tipo assim, o cara acabou de ver meu canal e tal. Ele quer saber, tipo, como é que eu tenho que fazer? Como é que é? É muito simples, basicamente. Certo. Você vai na Polícia Federal. Não sei se já tem passaporte, Hernandes. Não tenho nem... Não tem nada, cara. Mentira, Hernandes. Tenho. O brasileiro, ele deveria ter o passaporte. Passaporte é uma coisa que todo o gringo tem, todo mundo aqui tem, entendeu? E a gente brasileiro, a gente nem se importa de tirar isso aí, tá? A maioria dos brasileiros só pensa em tirar passaporte quando é pra, de fato, sair do Brasil, alguma coisa desse tipo. Certo. Então a dica que eu dou, se você pensa em vir pra cá, vamos dizer daqui a 2 anos, tira o passaporte agora. Porque não adianta você tirar o passaporte e depois solicitar o visto. Porque aí a pessoa pensa, pô, você tirou o passaporte agora e já tá querendo tirar o visto pra poder viajar, ela pensa que você tá querendo ir desesperadamente pros Estados Unidos, entendeu? Entendi. Então quando você tem um passaporte há algum tempo, eu mesmo tirei há 2 anos. 2 anos antes de solicitar o visto. Entendi. E aí eu tirei, ou seja, meu passaporte já era um passaporte antigo e o meu visto foi aprovado, tudo bem. Primeira coisa que você tem que fazer é na Polícia Federal, site da Polícia Federal, bota seus dados lá, é barato, não é caro, como o visto é um pouquinho caro, só, calma aí que eu vou chegar lá. O passaporte não é caro, eu acho que é... Acho que são R$200, se eu não me engano. Busa, dinheiro pra caralho, é porque você é boy, mas eu sou pobrão, cara. É dinheiro pra porra. É dinheiro pra porra, mas tipo assim, eu tô falando em consideração ao visto, porque o visto você não paga em reais, você paga em dólares, e é $160. Ai, é quase ai, que, ai. É mais de 500 conto, é quase 500 conto, tá ligado? Então é puxado. Sim. É 500 conto só a tentativa. Aí você vai, faz a tentativa, se você for reprovado, mais tem 500. Que fazer outra, mais 500, entendeu? Então é bem puxado. Uma vinda pra cá é bem puxado. Aí, fora... Beleza, fez isso. É, já tá com visto em mãos e tal. Já tá com tudo certo. Cara, pesquisa. Pesquisa, vê o lugar pra onde você vai. Eu recomendo todo mundo vir pra Massachusetts. Eu acho que não tem estado mais com a comunidade brasileira tão sólida que tem aqui. A gente basicamente domina 2 cidades, que é Everett e Malden. A Chelsea é dos hispanos, mas Everett e Malden tem ruas... que é tipo toda inteira nossa. É padaria brasileira, é coisa brasileira, é pizzaria brasileira, é loja de seguro, loja de carro, loja de tudo que você pode imaginar brasileiro tem Everett. Se não tiver em Everett, tem em Malden. Sim. Entendeu? É nossa cidade, basicamente. Então a comunidade brasileira aqui, ela é muito forte. E principalmente se você também arrumar um quarto, alguma coisa pra você morar, um lugar pra você morar, você não vai conseguir diretamente arrumar com os gringos, lamento. Você vai ter que depender da comunidade brasileira. Depois, quando você estiver mais estável, você pode seguir seu rumo aqui sozinho. Mas de início, é um lugar muito bom e, tipo assim, o custo-benefício dele eu acho que compensa. É um lugar caro de se viver, aqui não é tão barato de se viver como em outros estados. Porém, o salário mínimo aqui é o mais alto da América, entendeu? Só bate um pouco com o da Califórnia. Da Califórnia também bate um pouco, só que lá o custo de vida é tipo o dobro daqui. Então já começa a não compensar tanto. Então, os lugares mais fáceis são esses, né? O cara que tá querendo vir, tá querendo fazer isso. Eu acho essa forma é a melhor. O visto, muita gente também me pergunta sobre a questão do visto. Eu acho que o melhor visto é o de turista. Né? O visto de turista é o melhor que tem. Tem muita gente que quer porque quer vir com o visto de estudante. Eu acho que você não deve aplicar para o visto de estudante. Eu já apliquei, eu vejo muita gente aqui com o visto de estudante que o cara não consegue juntar grana. Por quê? Ele tem que estudar 2 dias na semana e pagar uma média aí de uns $800. Para você que está começando, isso é muita grana, nego. Muita grana. E os 2 dias de trabalho por semana... É mais ou menos uns $400 que você vai deixar de ganhar na semana, né? Só de estar na escola. Fora os trabalhos que você vai ter que fazer. Questão de... Eu vou tentar sanar a maioria das dúvidas aqui. A questão também muita gente pergunta é a questão imigratória. Se eu for parado pela polícia aí, e eu tiver... Por exemplo, porque aqui a pessoa pode vir pra cá e ficar só 6 meses com o visto válido. Depois ela tem que ou voltar pro Brasil ou estender. Só pode estender 2 vezes, então o cara só pode ficar 1 ano e 6 meses aqui. Ou deixar o visto vencer. E aí muita gente pergunta, pô, mas se o meu visto tiver vencido, eu ficar ilegal aí. Como é que é? Se eu for parado pela polícia? A polícia, ela não te pergunta sobre o status migratório. Polícia é polícia, imigração é imigração. A polícia, ela não quer saber do teu status migratório, ela não quer saber se você tá legal, se você tá ilegal, se você tá trabalhando, se você deixa de trabalhar. Questão imigratória é com a imigração. Igor, certo. Mas a imigração pega na rua, faz blitz e tal, não sei o quê? Também não. A imigração fica na dela. A imigração, ela acredita que é o seguinte, o cara que tá ilegal aqui, isso daí eu acho que é uma coisa que até entendo, ela acredita que, tipo assim, um dia você vai ter que voltar. Então, eles não vão atrás de você. E outra coisa, é custo, é gasto, e os Estados Unidos precisam da mão de obra imigrante. Então, eles não vêm atrás, eles não vêm atrás da sua casa, pode botar tudo no seu nome de boa, você pode viver uma vida normal como qualquer pessoa, como qualquer cidadão americano. A única coisa que você não vai poder fazer é, por exemplo, trabalhar da carteira assinada que tem aqui, que também existe uma regra de um contrato de tipo, uma espécie de carteira assinada aqui. É, isso você não vai poder fazer, trabalhar de carteira assinada, e você não vai poder ir e voltar do Brasil. Por exemplo, se você ficou ilegal aqui, você é livre para voltar para o Brasil. Você pode voltar para o Brasil a hora que você quiser, ninguém vai te pedir. Mas se você for voltar para cá, a imigração não vai te deixar voltar, entrar de volta, entendeu? Você não pode ficar fazendo vai e volta. Certo. Ou você fica aqui para viver, ou você volta no Brasil para viver, depois de ficar ilegal. Esse negócio de vem e vai não dá, porque aí eles vão falar para você, ó, você ficou ilegal lá nos Estados Unidos, você não pode voltar só pode voltar daqui a 10 anos, que é a penalidade, né? Entendi. Mas viver aqui, você pode viver no resto da sua vida sem muito problema. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, não sei se tem mais alguma... Por exemplo, você, Hernani, você tem essa vontade, como é que é? Então, eu tinha vontade, depois de eu formar na faculdade, tinha vontade de ir aí, nem que seja pra limpar umas privadas e pra treinar o inglês, né, pra dar uma lapidada nele. Eu fico pensando em arrumar uns velhos pra eu conversar aí, batendo papo com os velhos e pronto, tá bom. Sim, sim, tem aplicativo que faz isso, tem muitos aplicativos que fazem isso. E deixa eu ver, por exemplo, você pode fazer isso, cara. Você pode terminar a tua faculdade e vir pra cá com visto estudante. De turista. Porque o de estudante, enquanto o visto acontece, você tá tendo que pagar, entendeu? O visto de turista não. Você pega o visto de turista, vem pra cá e você pode, tipo assim, passa 6 meses, aí depois você aplica mais 6 meses. Depois você aplica de novo mais 6 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses. Mas pode trabalhar com visto turista? Poder? Não pode. Porém, a rapaziada trabalha, tá ligado? Poder, na lei, tá dizendo que não pode. Só que, tipo assim, tem tanto emprego aqui que o pessoal trabalha mesmo sem work permit, que é a permissão de trabalho, esse tipo de coisa, entendeu? Mas pelo que você tá falando, então, compensa juntar uns 10 conto aqui no Brasil e arrumar de ir pra aí, ué? Pois é, isso que muita gente faz. E é aquele negócio, muita gente chega aqui e olha aqui e começa a lembrar de como era a vida no Brasil e como era a dificuldade do Brasil. Aí o cara começa a chegar naquela conclusão de, cara, eu vou voltar pra quê? Se o cara não tiver uma família que ele goste muito, ou se ele não tiver nada que prenda ele no Brasil, se ele for um gado livre no Brasil, ele começa a pensar, cara, ninguém paga minhas contas no Brasil, eu tenho que me lascar sozinho no Brasil, eu tenho que fazer tudo por mim sozinho no Brasil. Aqui, eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô tendo qualidade de vida, porque eu trabalho pouco, eu posso sair, eu posso curtir, tipo, esse mês passado agora, eu viajei pra Chicago de carro. Tá ligado? Peguei e comecei a rasgar os Estados Unidos de um canto a outro de carro. E fui. Curti pra caralho. E é uma coisa que não dá pra fazer no Brasil, assim. Você viajar, você fazer esse tipo de coisa, você não consegue. Entendi. E aí o cara começa a pensar, pô, no Brasil não tinha nada, agora eu tô tendo alguma coisa. Tem gente que tem esse pensamento de querer ficar aqui pra sempre, e tem gente que, pô, pensa só juntar uma grana no Brasil, vir pra cá, ficar... 6 meses, 1 ano, 1 ano e 6 meses, depois juntar sua grana e meter o pé pro Brasil. Entendeu? Tem muita gente que faz isso, tem muita gente que vai e volta, e tem gente que fica aqui pra sempre. Eu quero ficar aqui pra sempre. Se eles me deportarem, eu volto pelo México, eu não tô nem aí. Entendi. Entendeu? Bom, então, com relação a voltar pro Brasil pra passear, você tem vontade ou não? Só se eu já pegar documento aqui. Ou seja, só se eu já conseguir a documentação aqui, se, sei lá. Aqui a documentação é aquilo, né, cara? Só se você se casar, então, tipo, né? Mas vai demorar um tempinho aí. O divórcio seu não vai atrapalhar com o problema de documentação, não? Com questão de imigração? É. Vai, por quê? Porque eu tinha aplicado o visto de estudante. Então, quando a mulher pediu o divórcio, ela conseguiu o divórcio, basicamente eu vou ficar com um pedido pra poder ir embora. Só que eu não vou embora. Eu vou continuar. Nem que seja legal. Nem que seja ilegal. Pra mim, não tem o menor problema de viver legal. A maioria dos brasileiros aqui vive legal. Seja eles porque vieram... Eu vou falar a verdade. Seja eles porque vieram pelo México sozinho, ou seja eles porque vieram pelo México no sistema do Caicai, que é quem vem com filho e se entrega na imigração. Tem gente que se entrega e tem gente que entra sem imigração ver. Entendeu? Tem gente que se entrega e tem gente que entra sem imigração ver. Aí... Beleza, tem desse jeito, tem gente que veio pra cá com visto de turista e ficou. E tem o meu caso, que é um cara que veio pra cá, aplicou pro estudante, não deu conta de pagar, ou então se separou da mulher, como é o meu caso, e vou ficar ilegal. E eu vou ficar ilegal e eu não tô nem aí, entendeu? Tá tudo eu certo. Acho que pra mim tá tudo certo, porque eu não tenho desejo de voltar pro Brasil. E eu sei que a imigração não vem atrás, né? Não tá nem aí. E a polícia também não vai te deportar, exceto se... Se você começar a fazer merda, se você começar a cometer crimes, se você encher a cara, começar a dirigir e eles te pegarem, começar a fazer merda, aí sim, a polícia vai te pegar, vai comunicar a imigração e vai te prender, e depois de preso, é Brasil. Mas aí até resolver, então, por exemplo, é bom até evitar a xota, pra evitar uma falsa acusação, alguma coisa. É, cara, então, exatamente isso aí que você falou. Então, se é assim... Cara, eu não tenho o menor interesse mais em ficar procurando mulher, procurando essas brasileiras daqui que só quer tudo pistoleira, ou então essas gringas que são hipergâmicas, feita foda, e todas elas são feministas de padrão, não é que a brasileira não, né? A brasileira, as meninas do Brasil, você pode ver que elas não são feministas de padrão, elas vão virando feministas aos poucos. Essas daqui não, já o modelo é de série, entendeu? Você acha que sua mulher se arrependeu do que ela fez, da maldade que ela fez com você? Sua ex-mulher? Ô, Hernani, mulher não se arrepende dessas coisas. Mulher não se arrepende porque não tem questão do arrependimento, entendeu? Todo mundo passando a mão na cabeça, todo mundo falando: ah, não, ele não tá te dando atenção. Ah, não, foi ele que foi o culpado. Ah, não, ou seja... Foi ele que te trouxe pra cá e não foi homem suficiente. Não... É sempre assim. Todo mundo fala que a mulher não é culpada de nada. E ela fica aquela coisa na cabeça de: ah, não sou culpada de nada. E acabou. Não, acho que não tem o menor arrependimento, não. Esse negócio que a gente tem de honra, de hombridade, de arrependimento, de pensar no próximo. Cara, uma ex-mulher não tem de você. Ela pode até ter de outras pessoas. Mas uma ex-mulher sua... Ela não pensa em você de forma nenhuma. A partir do momento que ela já não vê mais você como homem, já não respeita mais você como homem, ela não tem arrependimento, ela não tem remorso pelo que ela fez, entendeu? Toda ex-mulher é assim. A minha não é exceção. Então você acha que pra ela, ela ainda deve se achar como coitada? Exatamente, ela deve se achar como coitada. Entendeu? E eu tenho certeza disso. E isso é muito normal. Isso daí é muito comum. Ela cria um mundo na cabeça dela que onde você é sempre o errado. Entendeu? E na história, para as outras pessoas, ela conta essa história e é aquele negócio. Elas são mestres na arte da persuasão. Persuade a pessoa para acreditar que você é o errado mesmo. E aí a pessoa vai e vai falando que, nossa, ele foi o errado mesmo e tal, não sei o que. Isso daí vai criando um ciclo. Então, não. Talvez no fundo dela, isso daí eu posso dizer. Talvez no fundo dela, ela possa pensar: puta que pariu, eu tinha um filho da puta que me bancava aqui e agora eu tô tendo que trabalhar de help, limpando 5 casas de madame durante o dia pra ganhar 120, 130 dólares. Tô me fudendo aqui, tô acabando com a minha saúde, enquanto eu tinha lá o gadão da porra que tava me sustentando e agora não tenho mais. Isso, tenho certeza que sim. Agora, de pena? Entendi. Bom, eu acho que é isso, Igor. Acho que a gente abordou todos os assuntos, cara. Se ficar com mais alguma dúvida, os ouvintes podem mandar e-mails, a gente pode até fazer uma leitura de e-mails aí junto. Sim, se eles mandarem e-mail nesse tema, você pode me chamar que eu respondo qualquer coisa, basicamente. E tem o meu canal lá, né? O canal que você falou que vai deixar aí na sim, descrição. Sim. É o meu nome mesmo, Igor Lima USA. Pessoal, pode pesquisar pelo link que o Hernani vai deixar, ou pelo esse nome, o USA é USA, né? USA, USA. Depois você avisa o pessoal lá do seu canal que você gravou aqui, pro povo ouvir a sua história. Tá, pode deixar. Aí é só você ver lá, tem muitos vídeos, eu já tô com mais de 60 vídeos. Eu gravo vídeos desde quando eu cheguei aqui, desde o ano passado, desde quando eu cheguei aqui, que eu gravo vídeos, que eu vou mostrando um pouco da realidade pra vocês e falo abertamente, basicamente, o que se passa, né? Tem vídeo meu lá falando de como é que é a realidade daqui e tal. Então, é isso aí, pessoal. Segue lá, se inscreve, é isso aí. Bom, é isso aí, Igor. É isso aí, ouvintes. E falou! Valeu, ouvintes. Forte abraço aí pra vocês. Um abraço no momento de aflição. Reflete em teus olhos a ilusão de um coração. Último suspiro pra poder te encontrar. Porque você se foi? Porque eu não quis lutar? Levando a estupidez no brilho desse olhar. Não tente esconder o sangue que derramou por alguém que é incapaz de te amar. Junto com a solidão, e agora já é tarde pra chorar. Porque você se foi?